Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui viemos depois de um tempinho, né? Fizemos o último podcast aí em meados do final de 2018, mas voltamos agora pra fazer quase que uma tradição aqui da Casa do Carvalho. Mas, enfim, pela importância dessa série que a gente tá fazendo aqui, temos a equipe completa, todos reunidos novamente. Então, começando aqui. O mais importante, né? Que todo mundo sabe, que é o Pokémon Dash. Pokémon Dash, exatamente. Exato. Então, começando aqui, temos. Magikarp. Então, temos aqui inicialmente Daniel Prado. E aí, galera? Sou o Daniel Prado e as pessoas costumam me chamar de tocador de trompete Pokémon. Não. E em seguida temos o Matheus Cross. Olá, eu começo esse cast com a seguinte pergunta: onde tá o Oli? Onde está o Oli? Onde está o Oli? Tá tomando bombinha lá de asma. Tá no SUS, né? Tomando ar. Enfim. Também temos aqui o Bruno Assis. Olá, meu povo, tudo bem? Voltamos aí com mais coisas legaisinhas, mais conteúdo show, mais conteúdo delícia pra vocês. Conteúdo top. E pra finalizar aqui, a união da equipe, temos a Victoria Ray. E aí, galerinha, tudo bom? Bem-vindos novamente ao MyCast. É isso aí, mais um cast, muito maroto. E como você muito bem já sabe, que você está olhando aí para o título, né, deste episódio, pela arte desse episódio, falaremos hoje sobre a terceira geração da franquia Pokémon Ruby, Safira, Emerald e Firehead, Leaf, Green. Acho que é o cast que a gente mais tem jogos pra falar de toda a história do nosso podcast. Que não é tantos episódios assim, mas são os que tem são bons demais. E o que eu ia comentar no começo é que, por que eu falei que é uma tradição? Porque é curioso, mas o primeiro podcast que a gente fez dessa série foi o podcast de Red, Green, Blue e Yellow, que foi no começo do ano também. A gente lançou no aniversário da franquia. Eu não lembro se foi no de 20 anos agora, pra ser honesto, mas é o Casa do Carvalho número 6. Se você procurar lá no nosso feed, tem lá a gente falando sobre Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. E depois, na segunda geração, a gente lançou também no comecinho do ano, falando sobre Pokémon Gold, Silver, Crystal. É o episódio número 14, Casa do Carvalho 14. Acessa lá, se você ainda não ouviu, se você é novo por aqui, ouça lá, né? E seja feliz. Acho que a gente já falou bastante aqui sobre do que se trata o episódio, né? Então vamos começar aqui já a falar sobre a terceira geração da franquia, logo após a nossa vinhetinha, muito maroto. Os comerciais, né? Logo após os reclames do Plim Plim. Patrocina nós. A Globo, né? Vai patrocinar nós, com certeza. Jequiti. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. O que a gente pode falar da terceira geração inicialmente? Eu, em particular, eu gosto muito de pensar nos lançamentos dos jogos. Tem muita água. Too much water. O Sonic falou um negócio aqui que eu não sei se é verdade ou não. Falou que tá sem música no YouTube, mas tá com os cachorrinhos de fundo. Bom, enfim. Fica aí de easter egg. Os cachorros estão tocando a música da Rota 101. Exatamente, eles estão latindo na frequência deles. A gente não tá ouvindo, mas eles estão. O importante é isso. Enfim, eu gosto bastante de pensar na data de lançamento dos jogos. Então eu... Tipo, Pokémon Red, Green, Blue e Yellow saiu lá em 96, Gold, Silver, Crystal, e a Pro Ocidente chegou bem depois, né, chegou lá pra 98, 99. Gold, Silver, Crystal saiu em 99 lá no Japão e chegou pra cá por volta dos anos 99, 2000. E Ruby Safira saiu lá em 2002 no Japão, 21 de novembro, e saiu depois no Ocidente em 2003. E eu em particular, eu não lembro o que eu fazia na época. Mas vocês lembram o que vocês faziam quando vocês conheceram o Rubi Safira? Tipo, o que vocês faziam nessa época, saca? Eu lembro, por exemplo, eu lembro vagamente que eu fazia inglês. É, foi um breve período da minha época que eu fiz escola de inglês e que eu não aprendi nada lá. porque eu já sabia tudo que eles estavam ensinando naquele momento. Porque eu tive inglês na escola normal e o inglês de lá era bom. E aí eu fui pra uma escola particular de inglês e foi uma bosta. Mas eu lembro que lá tinha computadores e ocasionalmente eu ia lá e eu baixava as ROMs e eu jogava Ruby Safira. E vocês, o que vocês... Nossa, eu fiz muito isso, cara. Eu, por exemplo, eu lembro do primeiro contato que eu tive com a terceira geração. Eu era pobrinho. Eu ainda sou pobrinho. Todos somos. Toca a música do Chaves. E aí eu passei no shopping, assim. E aí eu vi um cartaz enorme, assim, na loja de games, assim, mostrando... Que eu lembro que tinha o Mudkip, o Torchic e o Trico. E em cima o Groudon e o Kyogre. Uh-huh. Aí eu, assim, muito inteligente, pensei... Ué, tem três Pokémon, devem ser os iniciais. Por que só o de planta não evolui? Tipo, achando que o Kyogre e o Groudon eram a evolução do Toshik e do Mudkip. Ah, nossa, que coisa. As ideias, cara. É um preconceito. Tem que botar água. E aí tive contato. Cara, assim... O meu primeiro contato com a terceira geração foi o quê? Por volta de 2010, 2011. E foi quando eu peguei Pokémon pra valer, tá ligado? Tipo, o jogo, pra jogar do zero e tal. E isso foi o quê? 2010, 2011, no máximo 2012. Era, que nem você falou, inglês, tinha Kumon, porque eu era um fodido de matemática. Uh-huh. Tinha natação. Eu cheguei a fazer japonês nesse meio tempo. Uh-huh. E ainda tinha o colégio, né? Sim, sim, sim. Só que assim, era aquela coisa. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar. Ensino médio regular, você vai pra escola, você chegou em casa, você faz o que você quiser, assim, sabe? Você não precisa se esforçar pra passar. Sim, sim. É mais tranquilo. É muito tranquilo. Tipo, eu tinha tempo e eu não sabia, tá ligado? E eu ficava, tipo, ficava jogando. A minha primeira experiência foi, tipo, com um jogo em específico, no caso. Eu baixei a ROM, falei, ah, quero testar, né? Vamos testar aqui e tal. Tá aqui uma pinca de cheat vai shine. Atravessar paredes é um clássico. Cara, eu fui tentando pegar. Tipo, eu fui pegando os pokémons e só vinha com o nome bugado, tá ligado? Aham. Uhum. E o jogo inteiro ele ficou tipo uma creepypasta muito fodida. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui alguma vez, provavelmente já. Provavelmente. Mas. Nossa, depois dessa primeira experiência que deu tudo umas paradas bizarras no jogo, eu desinstalei o jogo, mas, tipo, deletei o jogo, deletei o save, e eu fiquei coisa de quase 2 meses, assim, não. Tô ligado, tô ligado. Acho que eu lembrei agora, é a história do Zigzagoon que você deu o release, ele voltou, né? ele... Mano, que desgraça, velho. Não quis ir embora. Não, imagina você dar release no bicho lá, mó felizão, o bicho volta. Cara, na moral, nossa, quando eu voltei a jogar, quando eu dei uma segunda chance, eu fiquei com muito medo de jogar. Uhum. Cara, eu lembro exatamente o dia, era tipo umas 3 da tarde, tá ligado? No final de semana. E tava, eu lembro até que eu tava conversando com o Zeno e com outros amigos nossos no MSN. Cara, eu só mandei assim no MSN, tipo, eu vou sair aqui. Eu desliguei o computador e fui deitar, velho. Que eu não aguentei, tipo, foi um negócio muito bizarro. Quitou do jogo. Eu dei risco disso. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Rubi ou Safira? Rubi. Safira. Olha aí, já tem umas discordâncias aí. Obrigada. Safira também. Safira. Obrigada, meus consagrados. Já temos algumas discordâncias. Eu sou time Rubi. Porque sinto muito, ninguém mais aguenta esse calor chato com esse verão horrível, desgraçado. Eu não gosto de calor, mas o Rubi o Rubi é da hora porque você derrota o Groudon. Aí o calor vai embora. Exato. Eu com certeza Safira. Não tem... Onde Kyogre vive? Debaixo d'água. O que, que você precisa usar pra... debaixo d'água. É o Dive. Bom e velho. Bom e velho. Agora fica nas suas mãos, Bruno, decisão final. Quem é que ganha essa disputa? Já disse, Safira, nossa, Safira. De louco. Ah, não. Tá louco. Como é que é? É por isso que escolheu a Dom. Vou quitar esse... Cara, por que que eu convidei essas pessoas? Só decisões conscientes, hein? Só decisões conscientes. Cross, então, geralmente você que me traz decepções aqui. O que que tá acontecendo? Eu fui contratado pro Cross pra aliviar o lado dele. Não, mas é da hora. Mas assim, o que eu acho interessante do Rubi e Safira em particular é que eles foram os primeiros jogos que trouxeram esse rolê de dinâmica, de ter alguma diferença além dos exclusivos, né? Tipo, tudo bem que era pouca diferença além dos exclusivos, né, de cada versão, mas entre as versões tinham algumas diferencinhas interessantes que eu sempre achei muito mágico, tá ligado? Tipo, você ter a Team Aqua num jogo e você ter a Team Magma no outro jogo, saca? Tipo, sim. Eu sempre achei isso muito legal. E depois, quando o Emerald veio, né, obviamente, que mescla as duas, também é muito legal. Mas depois a gente comenta mais pra frente. Mas eu acho muito interessante tanto isso, quanto aquele negócio de, por exemplo, você começa com o Brandon ou com a May, né? Tipo, aliás, você pode colocar o nome que você quiser nos personagens, né? Mas default deles, né, é Brandon e May, né? Mas, tecnicamente, se você começa com o Brandon, você mora numa casa. E se você começa com a May, você mora na outra casa. E isso eu também achava genial, tá ligado? Sempre achei muito legal. É bem legal, Eu acho que só não é mais genial do que você morar no caminhão de mudança. Tá ligado? Não, morar no caminhão de mudança ia ser muito louco. Ia ser muito louco, aí é o carga pesada. Que você vai fazendo frete entre regiões. Caraca, eu não sabia que você, se você fosse a May, você se encontrava na outra casa, sério? Você mudava na casa da direita se você fosse a May. Se você é o Brandon, caramba, você mora na casa da esquerda. E se você é a May, você mora na casa da direita. É muito louco isso. Porque eles não mudam de casa no fim das contas, né? Tipo, aquelas são as casas literalmente daqueles personagens, entre aspas, né? Da família daqueles personagens. O que muda é o parentesco com o Bert, com o Norman, né? Porque aí é o protagonista sempre que é filho, né, do Norman. Não tem jeito. Ou não, ou às vezes o Norman é um trisal com as duas mães. Caralho. Pode crer, vai que ele é pai de todos, né? Bom e velho, é o pai de todos. Mata o filho do mundo Pokémon, tá ligado? É o Mr. Catra do mundo Pokémon. Mas eu acho essa ideia muito legal de ter diferenças e tal. Que é uma coisa que até então, tipo, as versões anteriores, elas tinham diferenças, mas acho que na verdade foi meio gradativo, né, parando pra pensar, porque Red Green só tem exclusivos. O Gold Silver tem o lance dos exclusivos também, mas tem o lendário que é obrigatório pra você encontrar durante a sua jornada, é o de cada versão, né. Também tem um pouco isso, né, tipo, você é obrigado a encontrar com o Lugia no Silver e com o Ho-Oh no Gold. E aqui tem isso também, só que tem outras coisinhas também a mais. E a primeira versão que... Primeiras versões, né, dos jogos que trabalham mais com relação à equipe do mal também, né? Porque você até então só tinha a equipe Rocket, que é nas duas outras versões, nas duas outras gerações. E a partir de Ruby e Safira você tem a inclusão deles no plot e toda uma, entre aspas, heroificação maior do protagonista, né? Que aí você tem todo aquele lance de, o protagonista, ele tá chegando aqui, tá fazendo o rolê dele, mas aí tem toda uma conspiração muito maior pra, tipo, acordar um lendário e o caralho é 4, que meio que virou um padrão pra franquia a partir da terceira geração, né? É verdade. Então, se eu fosse lendário e tivesse um moleque de 10 anos pra me acordar, eu falava, mano, eu fazia igual eles fizeram, tá com... Destrói tudo, tá ligado? Dormiu por 10 mil anos, tá ligado? Tá acordando, tipo, essa hora, sei lá, tipo, 5 da manhã, tá ligado? Pode crer, né? Testemunho de Jeová, o protagonista. O cara tava só querendo dar umas dormidas ali, velho. Deixa os bichos dormir, mano. Deixa os bichos dormir. Mais meia horinha só. Só mais meia horinha. O legal também é que, tipo, a terceira geração, ela criou um padrão muito legal, né? Se você for ver, teve só dois rompimentos, assim, na franquia. A primeira geração, porque não tinha nada antes. E a terceira, que, tipo, meio que criou essa ideia de inserir lendário no plot principal. Sim. equipes. É que se você for ver, muda um pouquinho, né, cada jogo, mas é sempre a mesma coisa. Sempre tem um momento que você acorda lá o lendário, acontece lá a putaria toda e depois você salva o mundo. Sim, sim. É, o lendário, ele... os dois, entre aspas, ápices são a luta principal com o lendário e a última luta com o líder da equipe, né? Que geralmente é perto uma da outra. Aliás, tirando talvez... Não, nem Black White. Black White também é. Tipo, ela tudo lá no final do jogo, mas tecnicamente é, né? Na real. No fundo. É meio que um... Virou um padrão mesmo. Agora, por outro lado, é bizarro, né? Porque os gráficos... Eu gosto muito de Rubi Safira. Tipo, eu comecei a jogar com o Nintendinho, tá ligado? Videogame lá no Nintendinho. E eu não tive o Super Nintendo. Pulei o Super Nintendo. Foi pro Play 1 depois. E aí, eu nunca tive muito contato com esses gráficos 16-bit, saca? Mas, uhum, o meu contato maior foi com o Rubi Safira. Porque durante a minha adolescência, eu jogava PlayStation. E o que eu tinha mais acesso a gráfico 8-bit era o emulador de Game Boy Advance, no caso. Então, eu gostava muito do gráfico de Rubi Safira, porque ele não chegava... Assim, se a gente for comparar com a primeira e segunda geração, o bagulho é absurdo, tá ligado? Tipo, eu acho muito... Tipo, se você comparar o tempo entre eles, né? Porque, tipo, o salto da primeira geração pra segunda não é tão grande, assim, visual. Existe um salto, mas não é aquele salto, né? E da segunda pra terceira é água pro vinho, né? É, tipo, é... Caralho, mano, os caras botaram cor de verdade agora, né? Na real, é do vinho pra água, porque lá é ruim, né? Do vinho pra... É, exatamente, pra água. Exatamente. Então, eu gosto disso, do visual de Rubi Safira. Eu acho que meio que é a final form daquilo que eles tinham pensado fazer na primeira geração, tá ligado? Tipo, fizeram a primeira, a segunda, e a terceira é a concepção final do que eles que realmente queriam fazer. Porque a partir da quarta começa a 3D-lizar o negócio, né? Tem os modelinhos 3D e tal. Então, já vai pra uma direção um pouquinho diferente, mas tratando só de pixel art 100%, eu acho que Rubi Safira é muito bonito, tá ligado? Eu acho que isso sustenta até hoje o visual de Rubi Safira. Diferente da primeira geração, que por ser muito antigo, acaba... E muito... O hardware do Game Boy ser muito antigo também, acaba, às vezes, até afastando uma galera, né, aqui. É, pois é. É até engraçado, assim, num aspecto técnico falando, uma vez eu li um negócio falando até na qualidade das animações, né? Se vocês forem ver, a animação Rubi Safira e tal, não tinha tanta animação, assim, de Pokémon e tal, foi entrar só em Esmeralda e tudo. Sim. Mas foi a animação mais sutil que eles fizeram, assim, se não me engano, tinha um negócio que era 8 frames por segundo, aí passou a ser também 16 frames por segundo, alguma coisa assim. Uhum. Tanto que, assim, o jogo, ele é um jogo muito rápido, assim, mais dinâmico, de você andar, correr, e aí na quarta geração, por conta do 3D e tal, ele voltou a ser um pouquinho mais lento, que foi até uma reclamação que teve, né? Sim, sim. E assim, tipo, eu acho que eu me impressionei muito mais, assim, por essa qualidade de animação, que, tipo, eu lembro que o herói joga Pokébola e ela gira mó rápido e já abre o Pokémon, assim, tipo, falei, meu, que rápido. É verdade. A gente, assim, eu em particular imagino que a maior parte de nós aqui, pelo menos presentes, jogou muito mais pelo emulador, ou só pelo emulador, o Rubi Safira Emerald, né, tipo, jogos da terceira geração no geral. Mas quem tem a oportunidade de jogar, ou num DS, ou num Game Boy Advance realmente, tipo, é diferente você jogar no emulador e jogar no console. Tipo, o emulador, ele... Você vê direitinho o passo a passo de algumas animações, tá ligado? E no Game Boy, no hardware oficial, ele roda bem suave mesmo. É, tipo, muito impressionante. Eu lembro que o Danny e eu compramos uma vez algumas fitas. Você lembra disso, né? A gente comprou umas fitas pirata na 25 de março, a gente foi tapeado naquele dia. Mas eu tinha comprado um Leaf Green e um Emerald. E você tinha comprado qual mesmo? Era o Safira? Olha, comprei um Ruby, por mais que eu goste mais de Safira. É que não tinha Safira. E um Leaf Green também. É, então. E eu lembro que a gente testou até no DS, né? Que a gente tinha o DS Lite. E por mais que o meu Emerald nem tivesse funcionando, o meu Leaf Green, ele funcionava. E aí, é lógico que eu tô falando do Leaf Green, mas engloba a terceira geração. E dava pra ver muito bem a animação, bem no suavezinho e tal. Que eu achei muito louco, tipo, ser diferente de como roda no emulador. Eu só tinha a experiência de emulador naquela época, né? Eu tinha minha irmã tinha um Game Boy Advance também. É muito louco também como isso fica na tela, né? O Advance que tinha não era o SP lá, que tinha a luzinha. Ele era o original mesmo, original, né? E assim, ele não, a luz é diferente e tal. E o quanto isso também ficava bonito. Tanto que depois, posteriormente, acho que Firehead, Leaf Green, depois Emerald, eles deram uma mudada em alguns aspectos gráficos pra ficar mais condizente com a luz que lançaram no Game Boy Advance de SP. Aham, uh-huh. Sim, sim. E o Safira foi feito mais pro Advance normal. Então, tipo, tem uma coisinha a mais de experiência também, legal. Sim, sim. Depende muito da tela também, né, e tal. Tem diferenças, né. É interessante. Fica aí a dica, né, pra quem tiver a oportunidade aí de jogar um... No hardware oficial, né? Original. É uma... Um jogo menino. Oi? Num jogo menino. No menino. É, jogo menino. Jogo menino avançado. É uma avançado sempre. São Paulo. Pode crer, né? Então fica aí a dica, né? Quem tiver a oportunidade é da hora. Uma experiência intrigante, pelo menos. Outra coisa bom que vale tempo. A pena ressaltar que lançaram na época foram mais berries. Dava pra plantar, né? Tipo. Ai, velho, o meu lado do Harvest Moon ficou tão feliz. É porque o Gold Silver tinha introduzido berries, mas elas não tinham diversidade. Era só não, uma berry ou outra. Acho que eram 3 berries, se não me engano, no máximo. É, era pouquíssimo. 4 berries. Nossa, cara. E nem eram com os nomes de Rubi e Safira, né? Era tipo. Não. Berry só, ou... Cold Berry, Paralys Berry e... Paralys Cure Berry, Poison Cure Berry, uns bagulho assim. E tinha as Apricorns, né? Isso. Que aí era outro negócio. Mas, e você não tinha como plantar elas, né? Tipo, as Apricorns nasciam de árvore, mas você, né, não podia plantá-las. E em Ruby e Safira eles introduziram isso mesmo, foi muito da hora. Apesar que eu nunca planto. Ai, nossa, pelo eu amor nunca de planto. Deus. Nossa, eu faço que nem o Chico Bento e só roubo as goiabas lá do... Aqui a gente só rouba as frutas mesmo dos caras. Não plantem berries, salvem a natureza. Duas coisas que eu sempre passei e tenho o mínimo de interesse. Esse lance das berries, de fazer as berries, os pokémon, etc e tal. Uhum. E nossa, os Pokéblock é top. Cara, eu não dava a mínima pra essas coisas. Nossa, Secret Base e Pokébloco nossa senhora, era a coisa mais feliz do mundo. Secret Base também era um bagulho muito... O negócio era sair na porrada com os treinadores. É, Secret Base eu também nunca usei tanto. Eu vou estar mentindo se eu falar que eu usava muito. Mas eu usava só pra decorar, porque como eu não tinha amiguinhos, nenhum GBA que pudesse usar o Cabo Link pra jogar, então, não tinha muita serventia. Eu acho que eu nunca usei muito justamente por causa disso, porque não, pra mim não tinha muita serventia. Mas geralmente eu fazia uma, botava uns negócios lá e nunca mais voltava. Mas ficava lá. Se eu quisesse passar por ali, né, e tal. Mas falando, a gente falou bastante aqui do visual e tal. Eu acho também muito legal que o visual é uma das coisas que eu acho que é um avanço na franquia, né? E outro avanço que a gente pode constar que chegou na terceira geração foi a introdução das natures e abilities, né? Eu digo que talvez seja tão importante quanto o que foi inserido na primeira geração para os padrões de hoje em dia, né? Não o que é mais importante, mas se tornaram bem importantes, né? Sim, exatamente. O Gengar de Levitate. Gengar Levitate, pode crer. Acho que essa coisa de colocar IV e Natures fez a captura do seu Pokémon ser muito mais unificada, particular. Tipo, provavelmente o Pokémon que você capturar vai ter uma ability, mas a Nature pode ser assim, sei lá, whatever. É, exatamente, exatamente. É o seu Pokémon, é o seu comportamento do Pokémon que vai influenciar no resto da sua jornada. Sim, sim. Seus sim. Laços com seus Pokémon. Os amiguchos. Poder da amizade. É, mas é da hora mesmo esse negócio. Que as natures eu até hoje, pra ser bem honesto, eu não costumo checar tanto as natures. Porque aquele negócio, no in-game ele faz diferença, assim, numérica, mas não é aquela diferença decisiva, né? Tipo, é melhor que tenha a nature legal, mas nunca foi uma coisa que, tipo, ah, putz, eu preciso ter um Pokémon com a nature certa pra eu poder conseguir atingir aquele level e passar do cara com mais facilidade, ou conseguir passar de alguém por causa da nature certa. Nunca, sim, pelo menos, né? Nunca sofri com isso em nenhum jogo de Pokémon. Mas aí é uma questão mais pessoal. Tem, tipo, a Ray mesmo, eu sei que ela gosta de... Você gosta, né, de fazer, tipo, a nature certinha. Eu vejo direto você fazendo esses rolês. Eu só comecei a fazer isso depois que eles introduziram Black White mesmo. que antes disso eu não fazia. Uhum. Por causa dos campeonatinhos, das builds. Então, nessa época da terceira geração, não tinha tanto esse problema ainda. Sim, sim, sim. É, então, e eu... Aliás, vocês tinham falado das natures das berries, né? Aliás, não só as berries, mas eles deram uma expandida também no... Todos os held items, né? Que a gente poderia ter, então. Aumento de ataque, tinha mais variedade. As próprias outras berries que poderia segurar e tal. Porque aí entra a variedade, né? De berries. A Lepa Berry, a própria Oran, Citrus e o caralho, né? Essa não, né? Essa não tinha. Caralho Berry. Carvalho Berry. Aliás, é verdade, gente. Podia ter falado. Esqueci de comentar isso. A gente começa com o Burt, né? O Burt, ele, eu acho muito, muito da hora também esse conceito de estamos indo pra uma outra região, né? Tipo, é uma coisa nova. Não temos um monte de Pokémon aqui dos antigos, mas tem uns aí, mas não tem todos. E o professor é mais novo, né? Tipo, porque o Elmer, ele é um pouco mais novo, mas ele é tipo aquele tiozão. Sabe, tipo, já calva. Ele parece ter ali seus 50 anos, né? Mais ou menos. Uns 40 e tantos, 50 anos. 40 e tantos. E o Burt, não. O Burt, ele tá ali na casa dos 35, tá ligado? A gente tá chegando nessa idade já. Daqui a pouco. Então, eu acho que é da hora. A questão de idade dos professores, ele deve regular um pouquinho com o professor Sycamore, não? E a professora Juniper. Sim, sim, é. Exatamente. Porque o Rowan é, tipo, o velhaco também, mas depois eles vão pra uma... Aliás, acho que da quinta pra frente eles só estão indo com gente nova, né? Tipo, pra dar aquela... Yeah, somos maneiros. Somos joviais. Aquela aqui, renovada. Exatamente. Você também pode ser um... Né, professor. Um professor Pokémon, se você quiser. Exatamente. Que eu acho da hora. Eu acho bem legal esse negócio. Você não precisa ser velho pra ser um professor Pokémon. É, exatamente. E pior que o professor Burt, ele, não sei, pra mim ele parece aquele tiozinho já de 35. Tiozinho nada, né? Que eu já faço 35. Tiozão. Nós já somos, infelizmente. Que sei lá, vai na padaria, gosta de, sei lá, vai comer umas rosquinhas, depois volta, de boa. Você tá descrevendo policial americano. É, pode crer, né? É verdade, ele parece mesmo, tem cara de policial americano. É que ele é muito amigável, não sei. Eu acho que eu trocaria altos papos com ele. Ele é o hiker que cansou de escalar a montanha, tá ligado? Eu vou estudar Pokémon aqui, cansei de subir montanha. Não, e o pior é que ele tem. Tipo, ele tem umas havaianas, né, velho? Então. Chinelo de dedo, né? O cara trabalha de havaiana. Mó da hora, mano. Como não curtir um cara desse? E tem... Imagina uma comitiva com todos os professores Pokémon. Aí tá lá, tipo, social, pá. Aí tá o Burt de chinelo. De chinelo, melhor. Quer dizer, o Cucu, ele usa chinelo? Não lembro se ele usa chinelo. Eu não sei. Acho que usa. Usa. Até porque usa sapato em Alola naquele calor dos infernos. Quem é que não? Eu usaria, mano. Por favor, velho. É, eu provavelmente usaria. Mas tu, né? É, mas faria sentido, mais tá sentido. Tu tá fazendo um calor desgraçado dos infernos, tu vai estar de chinelo e meia em casa, que eu sei. Eu tô de chinelo e meia. É o ponto. Mas o Cucuí, ele me só tá com o jaleco no Cross, que ele já é o próximo professor Pokémon. É isso aí. Como é que é? O Cross tá mais pra contrabandista. Caraca, eu compro um contrabandeiro. Ô, cara, tô perdendo umas pokebolas diferenciadas aí, quer comprar? Uns pokebloco aí. Tô com uns pokebloco aqui, top. Tô com uns Harikand muito louco aqui. Uns Harikand muito louco. É de diadema, né, Kroos? É isso? É, diadema. Diadema mil grau. Ó, preconceito. Você não, aqui a gente trata só com a realidade das coisas. Com muita amor e carinho também, tá? Exatamente. Sim. A gente brinca, mas a gente se ama, tá, galera? Não se esquece. Exatamente. E mas voltando pro Burt, eu acho que o Burt, ele é um exemplo legal também de... Tipo, o Elm, ele tem um fator que eu acho meio triste, porque assim, ele é o professor da segunda geração, mas ele só fica no laboratório dele. Tipo, ele não apareceu, ele não te dá Pokédex. Ele não aparece na introdução do jogo. Quem aparece é o Carvalho, que é o que te dá Pokédex de fato no jogo. Então ele fica meio que relegado lá. Tipo, fica lá no laboratório dele, te dá o ovo, não sei o que lá, te dá o ticket depois e tal, mas ele não tem uma relevância que nem o professor Carvalho tinha um pouco... O Carvalho nem tinha tanta relevância assim na primeira geração também, né? Parando pra pensar na prática, assim. Ele dava uns negócios lá, mas também depois já era, né? Mas ele vai lá no final da liga, né? Ele chega na liga, né? Ele já tá ali de bengalo. O Elmer ainda não. Não, sim. O Elmer... É, mas o Carvalho também, ele é avô do rival, né? Então ainda tem esse, tem essa relevância, assim, dentro da região. E o Elmer, ele ficou um pouquinho jogado. E em Rubi e Safira, eles voltaram um pouco com isso, porque ele é o pai do seu ou sua rival. O jeito que você pega o Pokémon, né? Ele também virou meio que... mudou um pouco, porque já é no meio da ação, né? Tipo, ele tá correndo lá do Potiena. Isso aqui virou um meme, mas tudo bem. É, então. E aí ele... você pega no meio da ação ali a Pokébola. Não, pega essa merda aí pra nós. Pelo amor de Deus. Levando em consideração aqui, vou morrer. Que ele é um dos professores que sai mais em campo, né, gente? É verdade, ele tá... Até porque o projeto dele é justamente isso. É, então. É o Bert top, mano. Dá aquela enrolada pra capturar o Pokémon enquanto ele tá fora. Fora que ele é o primeiro Pokémon, o primeiro professor Pokémon mais escoladinho, assim, né? Sim, tipo, sim. Ah, tá de boa, tem um visual social esporte, sabe? Sei lá, esse tipo de coisa, assim. Eu sou surfista. É, exato, bem nessa pegada. Surfista. Não, mas é bem isso mesmo. Até pra... acho que faz sentido, né? Tipo, uhum, pelo sim, fato a da... região é até mais tropical, então. É, tipo, ela... é da hora trocar uma ideia com a galera mais nova também. Aí ele faz sentido ele ser pai, né? Tipo, ele não é avô, né? Tipo, ele tem realmente cara de ser um pouco mais inexperiente como professor, mas ele tá lá fazendo o trampo dele, tá ligado? Eu acho isso da hora. Sim, tirando quando ele obriga a gente a falar com o rival. Ele fala assim: você quer ir lá falar com a pessoa? Você fala, não. Falo, não, não, não. Você não quer ir lá falar com a outra pessoa? Eu falo, não. Vai lá falar. Você não quer falar lá mesmo? Você realmente não quer ir falar lá com a minha filha? Eternamente, até você falar assim. Aí você fala assim, vai lá, então beleza, pode ir lá. Você é meio vacilo do Bert. Pouco psicopata, mas... pouquinho psicopata, mas quem nunca, né? Quem não? Né? Quem nunca? Quem não é? Vai lá falar com minha filha, não vai ter nada de errado. É, ela tá no meio do mato lá. Tá certo. Jesus. Que mais upgrades que a gente teve da segunda pra terceira geração? Duas bikes! Duas bikes é top, hein? E outra, são duas bikes que ajudam até a compor, digamos, um pouco o puzzle, assim, do cenário do jogo, porque tem região que você só vai conseguir acessar trocando, né? E você vai lá, poxa, agora eu quero a Acro. E aí você vai pegar a Acro, passa na região que você tem que passar, você, putz, agora eu quero a Mamak. Aí você vai e troca, tá ligado? Tipo, é realmente isso, assim, acho que é difícil você pegar uma bike e ficar com ela, só ela, até o final do jogo, assim. Acho que depois, quando você quer jogar, tá pra jogar, beleza, mas no começo, quando você quer explorar toda a região, acho que é mais difícil ficar nessa. É, se você vai pra, tipo, se você vai em tal região e fala assim, não, eu quero ir lá, se você for do tipo de, vou passar em todas as rotas e fazer tudo possível em todas as rotas, daí você realmente precisa ir ficar trocando toda hora. Eu geralmente vou com a Acro de cabo a rabo, porque, assim, tem lugares que tem o puzzlezinho mesmo de você ficar saltando, né, com a Acro, mas por outro lado, tem lugares que você precisa da Mac, mas não são tantos, assim. Eu acho que você usa mais a Acro no geral, assim, pra pegar algum shortcut, tipo aquele shortcut da... lá da... qual é o nome? Da Fiery Path? Eu não lembro agora. Pra cima de... isso, pra cima de Lavaridge. Tem lá aquele... Você usa a Acro pra poder subir, né? De descer lá e tal. Eu gosto mais de usar a Acro por causa disso. Uhum. Mas as duas bicicletas são... Eu game changer mesmo. Eu já faço o contraponto. Eu uso mais a Mate do que a Acro, você acredita? É, essa galera a aqui... a Mate rapidinha? Eu não tenho paciência. É, eu uso mais ela. Porra, Cross. Eu corro, caralho. Eu nunca sei o nome de qual. A Acro faz acrobacia. É simples. Fora que você tinha que pegar muito a manha da Match pra quando você fosse lá pro Rayquaza, né, gente? Porque só quem sofreu no puzzle do Rayquaza. Nossa. Lá dos pisinhos caindo. O puzzle do Rayquaza é do Sky Pillar, é tretinha mesmo. Porra. É tretinha mesmo. Você tem que ter os dedinhos rápidos da bike pra conseguir passar. É foda. Não, você que joga Omega Ruby Alpha Safira, meu. Você nunca vai ter que sofrer com o Sky Pillar. Parabéns, né? É verdade, se você só joga Omega Ruby Alpha Safira, tá feito aí. Mas aí é o modo easy, né? Modo easy. Uma coisa que o Bruno falou, que até me despertou uma outra curiosidade, assim, é que justamente usar as bikes pra você poder atravessar certos desafios nas rotas, né? Uhum. Meu, uma coisa que eu me surpreendi muito com a terceira geração foi rotas. Tipo, tanto Hoenn quanto posteriormente um pouquinho Fireheart Leaf Green. Tipo, antigamente as rotas eram só planta, planta, árvore, planta. Um treinador, dois treinadores pra você batalhar e é isso, né? Tipo, já era. Obstáculos e vários matos. E tipo, meu, com Hoenn e tal, as rotas realmente tinham uma diferença legal. Tinha a rota realmente planta, planta, árvore, planta. E tinha a rota, assim, de deserto, a rota lá do Mr. Channing, uhum, lá. O Channing é que vem de cookie. Então. Um monte de chimney, né? É. Mas tem lava cookie, tá a mesma coisa. Sim, sim. Não, é verdade, aquela rota lá que tem que... Que quando eu era moleque eu achava que era neve. Aí depois que eu cresci que eu fui entender que aquilo lá é cinzas vulcânicas, tá ligado? É, não, mano. Agulha, você tá andando lá, tá morrendo, pegando um temperinho de leve. É, porra, vai foder demais, mas bora lá. Isso mas aí, bora lá. Vou pegar aqui umas, pegar uns câncer aqui, top. É, não lembro agora, mas o Bissafriano, ele tinha aquele lance dos ninjas tá escondido no... Sim, sim, montanha. Tinha. É que dava pra, tipo... Ah, não, não. Alguns dava pra montanhas. É, dos montinhos é, você tinha que chegar mais perto, né, pra eles verem, eu acho. Não lembro agora. Mas tinha sim, tinha os ninjinhos escondidinhos, assim. Esses aí não passam dos 30, mano. Esses aí já era, já apareceu já faz tempo. Esse aí você chega perto, ele, você tem que tirar ele de lá, porque já morreu já. Já pereceu. Legal você ser da puta, se pudesse, claro, o Ollie lá sofrendo lá com as doenças. Ô, oh, vem cá, vamos lá na neve louca lá. Vamos lá na neve. Na neve do Satanás. Tinha, eu não lembro. Eu lembro que tinha o potinho pra você colocar cinzas vulcânicas, mas eu nem lembro o que aquilo lá fazia, pra ser bem honesto. Tu coletava cinzas pra transformar naquelas flautinhas lá. Puta. White flute, black flute. Ah, é verdade, mas eu nunca usei ela. Assim. Nem sei pra que ela serve, pra ser bem honesto. A white ela fica flute é pra atrair Pokémon. A black é pra afastar Pokémon. Ah, entendi. São as ocarinas do tempo aí. Mas é da hora essa falando, tipo, desse negócio da variedade. Eu lembro também a primeira vez. Primeira não, mas, né, tipo, as primeiras vezes que eu chegava naquela rota que tinha mato alto, né? Porque você não podia usar a bike, né? Uhum, e eu lembro que, tipo, era diferente. Eu gosto dessa sensação de chegar num negócio que é diferente, você não saber exatamente como prosseguir ali, ou você não saber o que tem ali, quais os treinadores que tem ali e tal. É, eu acho bem legal. Gostava dessa variedade em Rubi Safira mesmo. E o legal também é que dentro da batalha, o mudava o cenário de batalha quando estava em mato alto. A bolinha escrota, sim, sim, que sim, eles brincaram, ficava com mais matinho. Sim, sim, é verdade. Ela ficava diferente. Aliás, o Rubi Safira introduziu isso no geral também, né? Tipo... As bolinhas, não, tudo bem. pior que sim, né? Foi as bolinhas e o cenário de batalha, né? Porque antes era só os dois Pokémon lá e é isso aí, né? É verdade. Até então era só isso aí. Evolução de gráfico. É, então, o dashboardzinho de você escolher também manteve igual ou quase igual, mas o cenário de batalha era diferente. Tinha isso, aliás, tem isso e tem os climas também. Os climas também é uma puta coisa diferente, verdade, que ficou verdade, até, fica até hoje aí. Porque tinha tanto clima fora, né, que é a rota que chove, acho que só, né? Só o escaldante de matar. É, a que chove é que cai o negócio que a gente acabou de falar, né? É. Tinha um deserto. É, verdade. Isso aí se justifica pela história, né? Sim, sim, sim. Daí, durante as batalhas após o despertar do Groudon e do Kyogre, tem também até um certo range ali que funciona, né? O Harsh Sunlight e a chuva do Satanás. Também tem o efeito in-game, né, dentro das batalhas. Se você encontrar selvagem, isso é da hora. Sim, isso é bem legal. E só na real, tipo, a Game Freak ela queria mostrar tanto como: olha, nós temos climas agora, que aí eles criaram um Pokémon só pra mostrar que existe climas. Exatamente. Eles criaram um plot point ali no meio do jogo só pra falar assim: olha só como que legal, a gente tem clima, gente. Yay. E tem um bicho que se adapta a todos eles, olha só que incrível. Exatamente. Ele é útil, Só um adendo, a gente sabe aqui, e talvez pra quem não saiba, é bom deixar bem claro, que a gente tá ligado que o weather, os climas, eles foram introduzidos na segunda geração, como golpes apenas. Então tinha o Sunny Day, tinha o Rain Dance e tal, mas eles só afetavam dentro das batalhas, não tinha clima no Overworld. E o que a geração 3 introduziu foi isso, e as áreas de Overworld que tem o clima, ele afeta dentro da batalha. Isso foi o que a terceira geração introduziu. A minha teoria é de que eles colocaram o Ground e o Kyogre só pra justificar o tempo, tá ligado? Sim, não, mas provavelmente sim, é tudo interligado, né? Na real, naquela época que saiu o Rubi e Safira, tava tendo bastante discussão. Eu não sei se até que ponto isso foi uma coincidência ou não, mas tinha uma certa discussão sobre meio ambiente e clima, tá ligado? Que hoje tá voltando com mais força por causa de aquecimento global e o caralho. Mas naquela época tinha um pouco disso. Tava dando né, uns negócios. Então foi meio que calhou ali, né? De você ter clima muito quente, chuvoso, não sei o que lá e tal. Tá tudo cagado o clima. Tem algo similar a isso também no mundo real. Sim, sim. Então é da hora eles terem um instituto só pra pesquisa de clima e tal. Isso é bem legal. Aonde você fez o Cash Farm, né? Sim, sim, o Cash Farm tá lá. Tanto que isso só foi se reintroduzir de novo em Pokémon Black White, com aquele instituto de das estações, se não me engano, do clima, por causa dos Dirlind, né? É verdade, verdade. É, tem das estações, verdade. Eles sempre fazem isso, colocam uma coisa nova e joga um Pokémon que interage com essa coisa nova. É, exatamente. É o show off, né? Tipo, olha só que legal esse Pokémon que faz aquela coisa que a gente introduziu nessa região. Por outro lado, não é só de flores, né? Que se vive um jogo, porque apesar dos pesares, Rubi e Safira também, né, aquela crítica, aquela boa e velha crítica comum, senso comum de todo mundo, que fala do dia e noite, né? Puta. Que tirar de dia e noite depois de Gold Silver Crystal foi aquela facadinha, foi aquela facada no baço, tá ligado? Tipo, ai caraca, que triste, velho. É, mas não sei até que ponto, tipo, eles conseguiriam levar, assim, na questão gráfica, sabe, no Advance lá, tipo, cara, já era cheio de cor, já era cheio de efeito, tinha as fotos que você ia e chovia pra caramba, a água já tinha reflexo, sabe, um monte de coisinha gráfica assim. Não. Será que o Advance ele conseguiria ainda segurar uma transformação de dia e noite, assim? Porque você ia ter que colocar, tipo, assim, não era um software na época que aplicava light shading, sabe? Que, tipo, tem iluminação e ele vai mudando conforme a iluminação muda. Não era isso, claro, né? Claro, obviamente. Era tipo, deu 6 da tarde, tipo, agora vai ficar tudo laranja. Então você ia ter que fazer um sprite do dia, assim, não laranja, né? Mas, enfim, tipo, mesmo que fosse só de noite. Tipo, de dia é tudo amarelinho, de noite é tudo mais escurinho, sabe? Sim, sim. Então você tem que fazer 2 sprites, basicamente, pra cada um. Então não sei como que conseguiria ficar. Eu entendo. É triste não ter, mas, né, não tem. Eu, honestamente, eu acho que dava. Assim, eu acho que o que não daria era, tipo, vamos supor, eles fazerem o que eles fizeram em Diamond Pearl, que aí, tipo, pra manhãzinha, tem um pra manhã, tem um pra tarde, tem um pra entardecer, tem um pra noite, tem um pra madrugada, tá ligado? Sim, aí eu acho que realmente não daria, mas, tipo, se eles porque Gold Silver tem, tá ligado? Tipo, Gold Silver tem 2 regiões, tá ligado? Por mais que o... Assim, eu entendo. 2 regiões, tipo, deixa o jogo com várias brechas possíveis, né? Não, então, exatamente, mas tecnicamente tinha, sabe? Tipo, eu acho que não tem porquê. Porque assim, eu concordo que seria. Não daria pra fazer se fossem mapas. Tipo, sei lá, eu tenho que fazer uma Little Root de manhã, uma Little Root de tarde e uma Little Root de noite. Só que não é assim que o jogo funciona. Tipo, ele tem a codificação do mapa e ele puxa a partir de um tileset. O tileset são, tipo, cores. Sim. E desenhos gráficos que vão compor aquele mapa. Então você, na verdade, não tem que criar o mapa inteiro, 3 mapas inteiros. Você cria um mapa e você cria 3 tilesets. Um pra manhã, sim, tarde e noite. Sabe? Tipo... Eu acho que também tinha. Que nem quando chovia, não sei se vocês percebiam, ficava um pouquinho mais escuro. Assim, coisa meio. Sim. É verdade. Eu acho verdade. Que até daria, tipo, era bem sutil, mas eu acho que da mesma forma que eles fizeram essa forma sutil, eles podiam ter feito um pouquinho mais hardcore e feito uma noite. Foi pra da putagem. Eu acho que dava, tá ligado? Eu acho que eles não devem ter feito. Talvez, assim, por algumas coisas que eles introduziram, tipo, o clima e não sei o que lá, talvez pudesse ter realmente algum conflito. E eles falaram assim: não, beleza. beleza, vamos deixar só de dia e a gente bota o clima, porque eles queriam colocar o clima, que era uma mecânica nova. Porque o dia e noite realmente é só estético, não faz diferença, de fato, no gameplay. A não ser de você encontrar um Pokémon ali, mas na batalha não faz diferença, né, nesse sentido. Mas... E teoricamente falando, eles deixaram o relógio, né, assim, normal. Sim, sim, é, exatamente. O tempo, ele passava, continuava correndo, porque era o relógio do GBA. Mas... É, você fala, imagina que desgraça, tá meia-noite, tá um puta sol, tá ligado? É a vida, né? É ruim, né? Tipo, e aí, Groudon quer foder o mundo, tá ligado? E também tem, sei lá, a gente pode também levantar que talvez eles não quisessem fazer isso, porque o Groudon, no final do jogo, ele ia deixar tudo de dia, realmente, e ia ficar estranho. Por mais que seja uma possibilidade, a gente não tem como saber, né? Mas eu acho que, na prática, eu acho que dava. Eu acho que deve ter sido alguma coisa que impediu eles de fazer, talvez por tempo de produção, ou se eles... alguma coisa realmente estava conflitando, e eles falaram, não, então vamos abandonar aqui isso aqui, porque a gente quer colocar outras coisas, saca? Sim. Apesar que ruim é bem grande, né? Tipo, se a gente for comparar com questão de mapa, a gente for... tamanho de mapa, não de região, né? Mas, tipo, de mapa, assim, eu acho que ruim é maior, então... Pode realmente ter dado um pouco mais de treino nesse sentido. Uma coisa, assim, que a gente tava falando sobre as coisas meio ruinzinhas, mas que eu posso falar que a gente esqueceu de falar de coisa boa, né? Uhum. Não sei se eu posso... Pode, a gente tá falando aqui, tamo jogando. Double Battle. Show, muito bom. Double Battle foi legal. Em compensação, tiraram a noite e tal, mas, meu, isso aí é uma coisa que até hoje tá aí e, tipo, é legal, né? Sim. Se a gente for comparar na prática, eles tiraram menos coisas do que eles colocaram. Tipo, eles colocaram muito mais, a gente falou 200 coisas já aqui que eles colocaram, né? Aliás, faltou outra coisa, hein? Faltou os contistes. Os contests, verdade. Apesar do... Assim, o contest eu acho que ele sofre menos, mas eu acho que ele sofre de uma forma similar ao double. Porque as doubles e os contests, eles foram introduzidos como uma mecânica nova, ou tipo uma feature nova, né? Uhum. Mas eles não... Eu acho que eles não são totalmente aproveitados como eles poderiam ser nos jogos, saca? Tipo, porque eu acho que a gente até comentou em off esses dias, talvez o Bruno ele, talvez, não sei se ele tava, acho que ele tava junto. A gente comentou que, por exemplo, o VGC, hoje, os torneios são em doubles, mas os jogos nunca fizeram tanta ênfase assim nas doubles, é sempre o foco nas singles, tá ligado? Tipo, e o Rubi Safira, por mais que ele tenha introduzido as doubles, você conta nos dedos da mão do Lula, né? Quantas doubles você tem no jogo. Com exceção, talvez, que é a mais importante das doubles, talvez, que é a batalha contra o Tate and Liza, né? Que é, de fato, uma double battle e pelo menos eles colocaram lá. Mas elas não tem tantas, assim, que talvez justifique você ter até no VGC, tá ligado? Tipo, poderia ter mais, eles, né? Em Emerald eles deram uma melhorada nisso, né? Eu lembro que foi até um das propagandas que eles faziam, era que eles implementaram melhor jogabilidade nessas double battles, que ou se você quisesse batalhar com dois treinadores ao mesmo tempo, você tinha que estar bem no meio entre um e outro, aí os dois te chamavam e vinha pra double battle. Sim, isso é legal, isso verdade. Na quarta geração. Então, tipo, foi uma coisa que até... Na quarta eu não lembro, evoluíram. Mas... Na quarta até tinha, mas na quarta tinha uma coisa que, se eu não me engano, tinha uma coisa que dava pra fazer que não dava na terceira. Por exemplo, aquelas duas gemeazinhas ali na rota antes da primeira, do primeiro ginásio ali, da cidade do primeiro ginásio, eu esqueci o nome. Tem aquelas gêmeas que se você conversar com uma só, inicia Double Battle. Na quarta geração, por exemplo, na primeira floresta que você entra lá com a companhia da menininha da Chance, se você conversar com alguém lá, tipo, sozinho, você quebra Double Battle e transforma em single, tá ligado? Sim, é verdade. E aí é verdade. Dá pra você roubar toda a XP pra você, mas dá pra você chegar e passar entre os dois e ativa a Double Battle. É verdade. Mas eu acho que o Rubi Safira introduziu legalzinho, assim, as doubles, mas eu acho que eles podiam ter usado mais. Ou talvez ter, colocado mais opções, talvez, vamos supor. Por que não sempre fazer doubles? Tipo, você ter a opção de fazer uma double, tá ligado? Ou com alguns treinadores. Sabe, tipo, vamos supor, você tá nas opções que você quer ter double, sempre, tá ligado? Tipo, então vamos supor, o carinha que tem dois Pokémon, ele vai jogar os dois de uma vez. E você joga dois Pokémon também, saca? Eu acho que seria um jeito de ter fomentado mais, que, parando pra pensar, foi até um desperdício em Omega Ruby e Alpha Sapphire, porque eles podiam ter feito isso. Eles tiveram a oportunidade de corrigir isso e não corrigiram. Mas é isso, a gente for pegar cada erro que eles podiam ter corrigido e não corrigiram, é claro. Você pega na época, inteira, né? Na época eu nunca parei pra pensar nisso. isso, na real. Eu aponto hoje como uma... Como, tipo, pensando bem assim, podia ter algumas melhorias, realmente, de, nesse sentido. Apesar que os contests que a Ray falou, eu acho legal. Só que eu gosto mais de como eles fizeram em Ruby Safira do que em Emerald, que é, tipo, num lugar só, e Ruby Safira você tem... Cada um tem uma cidadezinha lá e tal. Eu acho isso mais da hora, que dá o senso de jornada também, né? Tipo, eu tenho uma coisinhas pra fazer a mais em cada cidade. Eu acho isso bem legal. Também acho. E o legal também é que com Contest veio aquela coisa do Beauty, Cool, Cute e tal, sim, dos Pokémon, sim. Né? É verdade. Que foi uma outra, um outro status legal, né? Sim, o sim. Fibas também, que foi implementado pra... Nossa, Fibas, filha da puta. Filha da puta. Eu achei Nossa, meu, mas fala sério, acho que a coisa mais difícil da vida é você ter um Milotic em Ruby Safira, não é? É, pré-quinta geração é difícil mesmo, não é fácil não. Foda. Nossa, tipo, pra quem não conhece, tinha um único lugarzinho no, dentro daquele rio dos infernos. Cada dia mudava esse lugarzinho, que é o pixel lá que você tem que estar localizado, que aparecia o Fibas. Sim. Aí depois você tinha que transformar ele com um beauty mais lindo de todos pra ele evoluir pra Milotic. E aquilo ali não era de Deus. É, não era, porque você tinha que usar uma qual é o nome? Uma berry específica, né? Pra você ter o build no máximo, realmente. Tipo, não era só você pegar a berry que faz build e encher ele, porque tem um limite, né? Que os Pokémon comem, as Pokéblocks. Então você tinha que usar... É, então você, tipo, tem que usar uma berry em particular lá pra poder fazer a build no máximo e evoluir ele. Só consegui mesmo ter um Milotic depois da quinta geração. Que eles introduziram o bagulho lá. Eu acho que a primeira vez eu peguei o Fibas, assim, totalmente na cagada. Foi a primeira vez que eu tava tentando completar toda a Dex e tal. E acho que eu consegui completamente na cagada, porque eu não lembro de ficar me matando pra pegar ele, não. E aí, pra evoluir, o ruim foi fazer os Pokéblocks, né? Mas enfim, faz parte. Mas os blocos são da hora por causa do Berry Blender, né, mano? Sim, nossa. Só faz o Berry Blender. Aliás, era uma mecânica que podia voltar, né, cara? Que era bem bacana. E eu achava bem legal. Confesso que eu fiquei muito decepcionada quando eu fui jogar o Mega Ruby Alpha Sapphire e eu não achei os Berry Blender. Eu fiquei decepcionadíssimo. Pra mim, nossa, você, quem tiver aí e quiser tirar a verdade, eu falei isso no cast de review de Omega Ruby Alpha Sapphire que a gente fez, foi o nosso terceiro podcast. E eu falei que... Eu não lembro se eu falei isso no segundo ou no terceiro agora, pra ser bem honesto, mas acho que foi no terceiro. Que eu queria muito que tivesse um Berry Blender online, saca? Que nem eles fizeram com as Secret Bases, só que se eles tivessem feito um minigame online do Berry Blender, ia ser mágico. Ia ser mágico, mas não, eles tiraram o Berry Blender. Chateado. É, uma outra coisa aí que, né, vamos, seguindo no meio da linha com Contest, que, tipo, é uma inovação em relação à batalha aí que eles colocam, e aí que eu lembrei até quando a Ray falou, tipo, ah, na terceira geração você não precisava se preocupar tanto com Nature. Tipo, realmente não, mas se você quisesse virar um cérebro da fronteira, aí já era uma coisa que você precisava se preocupar. A batalha da fronteira foi outra coisa que eles introduziram na terceira geração, que foi muito bacana e é o que dá, tipo, acho que é meio que o início delas, tipo, Battle Mason, né, tipo, esse tipo de coisa que a gente tem até hoje nos jogos. É, porque em Emerald eles introduziram tanto o Battle Frontier quanto as próprias Battle Tents lá, né? Que era tipo um mini Battle Tower, né? Que tinha. Então era uns rolezinhos legais pra mais pra competitivo mesmo. Eu nunca passei muito dos Battle Frontier porque eu sou muito ruim. Eu nunca cheguei até o final, tá ligado? Eu passei de alguns, pegava alguns emblemas lá, mas era isso aí. Teve uma vez só que eu tentei, que eu usei um código do Power Save pra me colocar na última batalha e eu perdi, claramente. É, obviamente. Cara, eu não lembro qual cheguei a ganhar, mas eu gostava muito do Battle Frontier no sentido de ser do espaço, tá ligado? Assim, eventualmente a gente vai falar de Sinnoh e da quarta geração também, né, a futuro, mas o Battle Frontier de Sinnoh, ele é tipo um plaza, né, tipo um lugar ali que você tem 5 prédios, basicamente. E é só isso, né, é tipo uma Star Road, tá ligado, do Mario. E a Battle Frontier de Hoenn, não, ela tem tipo toda uma ilha, tá ligado, você tem os lugarzinhos que você vai, você pode ir neles e tal. Eu acho que é muito o mais Survivor, né? Tava dele, foda. Eles eram bem personalizados, tinham Survivor. Eu gostava muito da estética do Battle Frontier de Ruby Safira, que era muito infelizmente bem que infelizmente tinha, não fez. Tinha um Sudowoodo que você tinha que capturar também. É, você podia capturar um Sudowoodo lá, verdade. Só que eu vou falar a real aqui pra vocês. Tipo, eu não lembrava como que era Battlefront antes de rejogar a terceira geração. E quando tava rolando a maratona na Twitch de Pokémon, era uma coisa muito foda, sabe? Então quando eu vi no jogo, eu fiquei um pouco desiludido. Ah, entendi, entendi. É porque a Battle Frontier do anime é completamente diferente, né? Sim, é, e se eu não me engano, diferente. A Battle Frontier dessa época, se eu não me engano, é... assim, pelo menos aqui o Ash vai em Canto, né? É em Canto. É espalhado em Canto. Tem tá lá em alguns lugares em Canto. Meio bizarro, mas é legal. Ainda assim, eles fazem referência ao layout do jogo, né? Tipo, sim. Visual e tal. É, porque são os mesmos brains, né? São os mesmos cérebros da fronteira. Então é da hora, é da hora. O que eu acho meio roubado, mas eu entendo, é que eles usam lendários, né? Tipo... Eu acho meio palhaçado, porque eu não gosto de usar lendário no in-game, né? Mas aí é um extra, né? É um pós-game, né? Fica a opção aí, né? Eu posso não jogar. Eu posso ir até chegar lá perto e é isso aí. Mas que infelizmente eles não colocaram em Omega Ruby Alpha Safira também, né? Porra, mano, Omega Ruby Alpha Safira fez muita merda. Não brinca. Sacanagem, tô zoando. Eles nem se deram o trabalho de colocar Battle Tower. Eles colocaram em construção e jogaram lá um Ctrl-C, Ctrl-V da Battle Mason. Da Battle Mason, outra coisa que me desapontou muito. Eu lá, bem feliz, terminei de zerar o Alpha Safira. Aí eu, tá, beleza, agora vamos lá pra Batalha da Fronteira. Cheguei lá, cadê? Só que não. Não, é muito sacanagem. É verdade. E outra coisa que vocês falaram aí de pós-game, tipo, acho que foi um dos pós-games, assim, tipo, claro que se a gente for analisar o Johto, tipo, você vai pra Canto depois. Mas ainda assim, você meio que segue uma linha de história ali, indo atrás do Red e tal. Então, assim, digamos que Hoenn foi o primeiro pós-game original que, tipo, mano, foi grande pra caramba, né? E tinha muita coisa pra você fazer ali dentro daquele pós-game. Em Emerald sim, é verdade. Em Emerald tinha bastante mesmo. Mas Hoenn tinha tanta features da região mesmo, que assim, eu lembro que quando eu joguei a primeira vez, eu já sabia que não ia ter Johto nem Canto. Eu achava que eu ia ficar muito chateado. Mas, mano, eu lembro que eu não tinha nem terminado a oitava insígnia, eu já falava, caralho, que jogo enorme. Hoenn é bem grande. A Mirage Island, por exemplo, que é um negócio que você tinha que descobrir no dia da semana tal. Podia aparecer, tipo, como podia não aparecer, né? E aí? É legal, mas ele também é uma palhaçada do caralho, né? Tipo, porque eu acho que... Todo dia, você vai ser nossa escravinha de jogo. É, então, eu acho que a Mirage Island, ela é da hora, eu acho muito da hora essa ideia, mas eu acho que ela sofre de um problema parecido com que o Black White sofreu também com esse negócio das estações, tá ligado? Que é tipo, a Game Freak achar que você vai jogar todo dia, tá ligado? Então... Tipo, todo dia durante, sei lá, 5 anos, tá ligado? Então, tipo, é óbvio que a gente não vai fazer isso, né? Tipo, mas eu acho da hora a Mirage Island. Apesar dela não ter nada grandioso, né? Ela tem uma Berry diferentona lá e tem uns Why Not, né? Basicamente. Mas é da hora. Agora, a gente esqueceu de falar uma feature, a melhor feature do jogo. Opa, agora vamos lá. Momento de tensão, solta os tambores e vai lá. Duas palavras: Running Shoes. Vocês estão de sacanagem que a gente tá uma hora falando aqui de Ruby Safira e não. Não falou das Running Shoes. Como assim, né? Mas é que, tipo, hoje em dia é tão padrão a gente correr, tá ligado? Mas naquela época era mind blowing. Nossa, pois é, e ainda mais que, tipo, a gente vinha de dois jogos que o ritmo era muito mais cadenciado, né? Bem mais lentinho, assim e tal, tipo. E você poder, tipo, correr, nossa, era, sei lá, melhorava muito algumas partes que você tinha que passar, que era tipo, meu Deus, ainda tô nessa parte, nossa. É, porque tem, nossa, tipo, apesar de Gold Silver ser grande por ter duas regiões, os mapas não eram tão extensos, né? Tipo, eles tinham lá, tinha alguma rota ou outra que era um pouco maior, mas não era nada que... Tipo, sei lá, ali no meio do jogo, bem antes do meio, você pegava bicicleta, né? Então era bem mais, tipo, você demorava mesmo pra chegar em alguns lugares até Gonderrod. Depois, dali pra frente fica mais rápido. E como o mapa de Ruby Safira é bem maior, né? Então, tipo, é importante você ter um negócio desse no começo do jogo pra não desanimar, né? Porque o cara demorar 15 horas pra poder chegar na terceira cidade, não dá, né? É meio complicado. É complicado. Até você pegar a bike, né? Que até que a bike é até um mal view, é um pouquinho mais demorado, né? Não é tão rapidinho de chegar, né? Verdade. Não, uma outra coisa também que combina muito com o Running Shoes, logo no início da jornada, é aquele tourzinho que você faz lá com o cara dono do pico lá, no barquinho. Ah, do pico, né? Pode crer. Verdade. É muito dinâmico. Você já, tipo, vai pro outro lado da região sem precisar se esforçar. Tipo, sim. E aí você olha e você fala, caramba, quanta água. Vou ter que usar tudo isso. Bate aquela higiene em você, né? Meu Deus, o 7.2. Não, o que eu acho muito da hora aqui em Omega Ruby Alpha Safira não aconteceu isso, mas o que eu acho muito legal é que você vê, tá ligado, o caminho. E aí, tipo, quem já conhece Pokémon, por exemplo, eu já conhecia, provavelmente vocês também, mas eu pensava assim, quando eu tiver surf, tá ligado, que eu vou poder voltar aqui, tipo, nesse caminho que eu vi eu fazendo, tá ligado, só que eu vou poder fazer nadando por conta própria, tá ligado. E eu, uhum. Tanto esse caminho quanto a rota pra baixo de Slateport, né? Que também tem o. Que é também o caminho do barco, né? Eu acho muito legal essa. Ele mostrar, sabe, o caminho. Porque é fácil, né? Tipo, você falar com o NPC, ele corta e você já aparece do outro lado, né? Basicamente é. Que é mais ou menos o que o Omega Ruby Alpha Safira fez, infelizmente. O que dá pra entender por causa de algumas limitações do. Né, de corte de mapa ali de Horaz. Mas enfim. Mas no caso de Ruby Safira, eu achava muito legal isso de você ver o caminho. E acho que, assim, algo relacionado a isso foi a única vez que a gente teve, né? E tipo, assim, o bacana é porque ele insere muito. Sei lá, torna o ambiente um pouco mais, tipo. Que nem o Dani falou, dinâmico, mas também ao mesmo tempo, tipo, mais real de certa forma, sabe? Porque, tipo, sim. Por exemplo, se a gente for pegar o anime, né, não que caibam sempre comparações, mas nesse caso, tipo, o Ash vira e mexe com a galerinha dele, pega um barco pra lá, não sei o que, aí pega uma carona com alguém, aí, sabe? Sempre tem algo assim. Então, tipo, é bem legal que você pudesse realmente ter a opção de passar pelas coisas, principalmente essas partes, assim, de muita água e tal, com, sei lá, ô tio, só vem aqui seu passarinho, mano, então, né, pô, me dá uma carona, seu maldito. Então, é bacana que você tenha isso. Depois a gente chegou até algumas coisas similares, acho que na quarta geração a gente pegava uma carona pra uma ilha, mas era uma ilha que, tipo, o único caminho era barco, sabe? Você não podia fazer igual na terceira, que tipo, ah, eu vou passar aqui por barco, mas depois eu posso passar por surf se eu quiser, sabe? Sim, sim. No caso da quarta era na Iron Island, né? Lá isso mesmo. Só que ele tem esse corte, né? Tipo, ele viaja. Aliás, até a gente vai depois eventualmente falar de Firehead The Filme também. E eles também têm isso, né? Só que eles não mostram também. Eles mostram um pouquinho, eles mostram o barco andando na água, mas depois não mostra o caminho todo, né? O que faz sentido, porque são várias ilhas, é muito longe, né? No caso de Hoenn, ele é uma ilha mais compacta, com várias ilhas menores por perto, né? Então, nesse caso faz sentido ele mostrar o caminho, porque você pode passar por lá mesmo, de fato. Isso, Eu acho da hora, O que mais teve de bom em Rubi Safira? Teve o Trico. Teve o Trico, é verdade, né? A gente não falou. Qual o inicial de vocês? Eu já acabei de falar, eu acho. Eu sou o time Trico também. Mas eu sou, mano. Não tem outro. Torch. Você vai no lugar que tá pegando fogo, você pega. Você não pega a água, você morre. Na primeira cidade, tá ligado? E a Ray? A Ray acho que morreu. A Ray não está presente no momento. Não está presente. Mas o. Desconectou a mesa branca aqui. A Matrix. Mas o. Qual é o nome? O apesar de eu gostar mais do Trico, o Swampert é de fato muito melhor. Pra o que tipo, acontece nos ginásios e tal. O Swampert ele é mais fácil, de fato, pra você passar. Muito bem, sim. Fica um pouco mais difícil. E o Torchic, eu joguei pouco com o Torchic, pra ser bem honesto. Mas o Trico é da hora, eu gosto do Trico. Eu também. Eu acho ele pelo menos assim, mais maneiro, sabe? Tipo, dos três, assim, o Sceptile, pra mim, eu acho ele muito loucão, assim. Aquela samambaia que ele tem na raba dele. É tem uma árvore no cu. Sacanagem. Mas eu gosto, pra ser bem honesto, eu não gosto nem tanto do Sceptile, eu gosto muito do Grovyle. O Grovyle sempre foi um Pokémon que eu achava, tipo, um design assim, caraca, olha aqui. Acertaram, hein? Acertaram, ó. Beleza. Mas o Trico eu achava legal também, mas o Grovyle eu sempre gostei. E o Sceptile eu nunca gostei muito do Sceptile. Tanto assim, né? Tipo, hiper fãzaço do Sceptile. Mas daí, com o tempo a gente vai gostando, tá ligado? O Sceptile hoje em dia, aquela árvore de Natal lá é da hora. Eu, quando. Como eu falei, tipo, que eu fui a primeira vez lá na loja, vi o Torchic e tal, já tinha simpatizado, né? E aí casou na mesma época que mostrou o Blaziken no anime, no final da Liga Johto. Só que assim, na minha cabeça, cérebro de ervilha, eu achava que o Torchic ia virar um Groundon. Não sei porquê. Mas eu amava muito. Caraca, eu imagino a desilusão que você tem com a Não, mas pior que assim, eu simpatizei muito com o Blaziken também. Só que eu achava que ele era um Pokémon, tipo, de linha única, sabe? Que ele era igual o Tropius, sei lá. Sim. E aí, quando eu descobri que o Torchic virava um Blaziken, meu, aquilo entrou no meu coração e. Nunca mais saiu. Muito bom, muito bom. É, e tipo, no meu caso eu acho até engraçado, porque geralmente eu... Assim, eu sempre inicio com os de fogo, né? É um costume meu. E eu tenho... Acho que tipo, por esse já moral tipo, já tendo muito a gostar deles, mas incrivelmente, realmente, em Hoenn eu prefiro o menino Trico e o Sceptile. Eu acho mais interessante. Mas o Blaziken entra ali seguido e o Swampert, meu Deus do céu. Então, eu confesso que as pessoas, elas talvez elas até fiquem bravas com isso que eu vou falar agora, mas na época de Rubi Safira, eu achava... Eu não gostava do Mudkip, do Mudkip eu até achava legalzinho, mas... É, o Mudkip é fofinho. O Marshtomp e o Swampert, eu não gostava deles. É, tipo, até hoje é uma relação um pouquinho conturbada. Hoje em dia eu gosto bastante deles. A gente zoa muito até o Marshtomp pela cara de batata. Ele virou um meme. Ele virou uma piada. Mas batatinha é clássico, gente. Batatinha é clássico. Fala qual é o seu starter aí. Eu confesso que eu sempre fico entre Marshtomp e o Trico. Marshtomp e Trico. Alguém que me entende. Não, mas então... O Toxic eu até peguei por bastante tempo, assim, sabe? Eu só comecei a ter alguma coisa contra os starters a partir da quarta geração em diante, mas... Uhum. Nossa, até a terceira eu pegava qualquer um, tanto faz, bem feliz. Eu gostava dos três. Aham. Sim, aham. Uhum. É, então, o... Que nem eu tava falando, eu não curtia tanto o Mudkip e o Marshtomp, mas hoje em dia eu gosto bastante deles. Eu perdi esse preconceito depois que eu passei a utilizar eles também pra testar e tal. E hoje em dia eu gosto bastante deles também, mas eu gosto mais do Trico, desculpa. Trico tá no coração. O que eu tentei lutar do Swampert foi o Mega Swampert, que tanto que eu usei no Alpha Safiri. Piro! Nossa, se eu boto o Mega Swampert pra virar Mega, se dá Airflick, dá uma... Você sente um prazer assim de ver tudo em saco, tá ligado? Não, é da hora, o Mega Swampert tá é bombadaço. É um sapão. Boladaço. Eu gosto de acreditar que ele é uma salamandra e não um sapo. Okay. Eu queria perguntar pro Dani qual o sentido que ele quis usar de sapão, porque eu sei que tem sapão dois sentidos. Sapão pra mim é o Poliwrath, Poliwrath, Politoed e o Sismitoad lá. Aqueles ali sim são sapo pra mim. Esses são sapos raiz. Eu não tenho muita noção do que é sapo, porque esses dias que eu descobri que o Venossauro era um sapão também. É um ponto, é um ponto. Não, mas eu acho que o... Eu acho que o Mudkip ele não chega a ser um sapo, mas ele é tipo... Tipo aqueles peixes da terra, tá ligado? Eu não lembro como é que é o... Ele é um axolote, gente. É. Precisa aí, que é fofinho. Ele é todo rosinha, ele é meio escrotinho, assim. A pele dele é zoada, mas ele é bonitinho. Ah, eles também não são só rosinhos, eles podem ser marronzinhos também. É. Eu não sabia. Ele lembra um pouco o bicho real, né? De verdade, lembra um pouco o Wooper, tá ligado? Sim, verdade. Verdade. Só que, no caso, que é até a mesma tipagem, né? Se a gente for parar pra pensar depois das evoluções do bicho aí. Mas lembra um pouquinho, assim, que é redondinho, né? Tem as anteninhas assim na cabeça. Da hora. Minhas anteninhas de vinil estão me dizendo alguma coisa. Estão detectando minha presença. Agora, eu acho que a gente já falou bastante aí dos rolês. Eu acho que a gente pode entrar um pouco no plot também de Rubi Safira, porque que aí a gente até engata pra falar de Emerald, que eu acho que é onde tem a maior diferença mesmo entre os dois jogos. Porque o que Rubi Safira foi mind-blowing, talvez, pra uma criança que só tinha jogado Gold Silver, eu acho que todos concordamos que foi, né? Mas o Emerald, ele traz umas diferenças meio na vibe do que o Crystal fez, né? Pra Gold Silver. Só que ele... Naquela vibe, né? Da Team Magma e Team Aqua. Ele passa a intercalar as duas equipes. Ao invés de fazer mais ou menos o que o Crystal fez com... Tipo, escolher um dos dois lendários. Porque tecnicamente Crystal você tem que ir pelo Ho-Oh primeiro, né? E depois encontrar o Suicune lá por ali também e tal. E depois fazer seus rolês lá na liga. Aqui não. Aqui você tem os dois lendários, né? Tipo, pra tretar. E as duas equipes pra tretar também. E eu acho isso muito da hora. Tipo, da mentalidade de uma criança que só tinha jogado o Rubi e sabia que o Safira tinha a outra equipe, sabia que o Emerald tinha as duas equipes e você batalhava com as duas, era tipo, uau, mind que blowing. Da hora, velho. Cara, e fora, eu não sei se já é o momento de falar, mas aquela cutscene de Emerald com o Rayquaza, nossa, aquilo não existe jogo melhor do que essa parte de cutscene do que Emerald. É porque eu acho que foi a primeira cutscene pra valer assim mesmo, né? Tipo, dentro de Pokémon, né? Sim, pô, pra pensar sim. Agora. Tipo, foi a primeira cutscene, né? Porque o... É muito... Porque o Rubi e Safira, tá, beleza, tinha lá o negócio do Groudon e do Kyogre, que você despertava eles, depois capturava ou matava eles, né? Mandava pra vala. E aí depois tava tudo certo, né? E aqui não, aqui você... Agora. Você tem que... Como que era a ordem do Emerald? Você... Porque eu queria ter rejogado o Emerald, mas eu não rejoguei, infelizmente. Eu queria ter rejogado o Emerald e o Firehead Leaf Green pra esse cast, eu não consegui. Mas você tem que ir cada um pra despertar, né? E depois você tem que despertar cada um dos lendários, né? E lutar com os carinha lá e tal. E aí eles veem a cagada que fez e depois você... Lá em Sotópolis aparece a cutscene do Rayquaza, pode crer. E assim, é só uma trivia, é muito desvantajoso pro Groudon, tadinho, porque Kyogre tá, eles estão batalhando no mar, o Groudon tem uma ilhazinha em torno dele e o Kyogre tá no mar. Só que eu acho justo, mano. Não, isso aí eu já vi isso aí, mas uma vez eu fiz um desenho, eu vou ver se eu acho depois pra postar aí pra galera ver. Mas tem o... Tipo, beleza, parece desvantagem, tá ligado? Mas, na verdade, se você for olhar, tipo, você tá na água, mas o que que tem embaixo da água? Mais terra, tá ligado? Mas até aí é só mandar um tsunami no Groudon que já era, né, velho? É, o Groudon tá ele está mais vulnerável, mas é isso aí. Mas ele está de fato mais vulnerável ali, mas é da hora pensar nesse sentido. Aí, vocês são Team Groudon ou Kyogre? Tipo, qual que vocês simpatizam mais? Groudon. Eu sou mais Kyogre. Groudon também. O Kyogre, ele tem um design muito da hora. O cara é um fodendo Godzilla, cara. É, então, não tem como. É verdade. É, tipo, o Kyogre, ele é muito louco, eu gosto muito dele, mas eu acho o Groudon mais... O Groudon tem espinhas, velho, ele olha pra você com aquela cara de... Aquela cara de salamandra maldita. E e ele fala assim, ó, te queimo mais tarde, tá ligado? Em compensação, o Kyogre nunca mais te dá vontade de entrar no mar. Verdade. É verdade. Jesus Cristo, velho, esse tubarão gigante vai vir aqui me comer daqui a pouco. Quando eu joguei o Omega Ruby Alpha Sapphire, o Kyogre tava sorrindo, cara. Tipo, pisa nesse, entra nesse mar agora pra tu ver se eu não te engulo. Não, ele tava sabe te come inteirinho. Sabe aquelas carinhas, tipo, duas bolinhas, literalmente meia lua? Sim, sim, sim. É, exatamente. Aí eu falei, mano, não é possível, sabe? É, uau. Mas eu acho que a Game Freak ela gosta mais do Kyogre também. É, eu acho que sim, Inclusive, tipo, na questão da como é que é? Não é a Mega Evolução, né, que chama, tipo, Fissile Ambiente, tem Primal outro nome. Isso, a Primal. Tipo, eu acho que a Primal do Kyogre é mais elaborada do que a do Groudon, assim. Também até porque eu acho que tinha que mais melhorar no design dele, né, tem mais coisas pra brincar ali, mas do Groudon... É, a Mega... A eu acho naquelas mesmo. A Primal Form dos dois, porque a Primal Form dos dois é basicamente adicionar uns brilhilim. Dos dois e aumentar o rabinho. Mas nada, é só verdade, isso que será Primal Form dos sim, dois. Sim. É, em Horácio também tem o lance do... Assim, é lógico que não dava pra fazer isso com os dois, tá ligado? Mas, tecnicamente, você pode, tipo, você pode dar o surf com o Kyogre e ver ele, né? No mapa, né? Uhum, que no, na primeira geração não dava, infelizmente. Na terceira não dava. Na primeira, obviamente, não dava. Mas e não dava pra fazer isso com o Groudon, porque, né? Ele ia molhar, mato, de fato. É, ia matar ele. Abuso Pokémon. É, exato. Ia ser meio ruim. Mas, se for parar pra analisar nesse sentido, o Kyogre ele é até melhor mesmo em questão técnica, porque ele tem... Você pode ensinar mais HMs pra ele, tá ligado? Você pode ensinar... Claro que ele tem vantagem de tipo contra o Groudon, infelizmente. É, exato. É, infelizmente ele tem uma vantagem de tipo. Eu achei isso meio desbalanceado com relação a eles. É, infelizmente. Apesar de que o Groudon ele tem golpe de grama, né? Na terceira geração. Acho que ele tem Solar Beam, sim, né? Sim, sim. Que com a habilidade dele, né? Ele ataca sem esperar um turno, né? Exato. Então, só não ganha stab, né? Infelizmente. É, pelo menos eles pensaram um pouco nisso, né? Tipo, erramos aqui, gente. Eita. Eita, e agora, né? Ah, então bota um gama de grama nele. É, mas acho que eles aproveitaram até, tipo, pra fazer essa brincadeira com o Solar Beam, porque como colocou o clima, né, tipo, e a possibilidade do Solar Beam durar um turno só. Sim, sim, ao invés sim. de dois. E aí, tipo, aproveitaram pra deixar nesse esquema aí do... Né, já que o Groudon seta a porra do tempo, tipo, porra, nada mais justo fazer, que ele aprender esse golpe aqui. Exatamente. E até porque tem um monte de bicho de fogo também que aprende esse golpe que é de grama, então, né, tipo... Exatamente. Não é necessariamente um problema de sentido aqui, né? E sim, até porque sim, é raio sim. solar, então, porra, de verdade. Agora, o que mais teve de diferença além do plot de Rubi Safira pra Emerald? além dos lendários. A musiquinha de Deus. E... Não, tô brincando. Porque a musiquinha do Rayquaza é, eu não sei, parece que é Deus chegando na Terra, não é? Imagino que se Deus chegasse na Terra ia ser essa música. Talvez sim. Caralho. Talvez fosse. Talvez ele chegasse montado no Rayquaza. Aí sim. Isso aí eu top. Me perdoava dos meus pecados. Eu queria perdoar. Acho que sim. Teve. O que mais que teve? Não lembro agora. Além da Battle Frontier, que a gente comentou também, né? A roupa, é verdade. Tem o outfit dos personagens principais. Que eu acho mais da hora também de Emerald. A de Emerald é bem mais legal mesmo, né? Sim, mais daorinha. Eu prefiro também. Ah, tinha uma torrezinha na rota 110, que eu não lembro o que era, mas tinha uns repórteres na frente que eles adicionaram. Ah, verdade. Era tipo uma Battle Towerzinha, né? Isso. Era tipo um rolê que você subia a torre, né? E ia subindo. Eu acho que era lá que tinha um cara que tinha um Espeon Shine, né? Eu lembro, não lembro se era um Espeon, mas era uma Evolution Shine. E eu lembro que eu fiquei muito puto quando eu vi aquilo. Mas, mano, por que que os caras têm Shine ou não tem Shine? Mas isso era em Emerald ou era em Ruby Safira? Eu não lembro agora. Era em Fire Red e Leaf Green. Porque eles tinham uma torre também em algum lugar, em alguma das ilhas, que eu lembro que eu fiquei com medo, porque eu tava achando assim, que, beleza, o Shine você pega nos Wild, né, no Selvagem. Sim. Eu tava com medo de achar que na terceira geração você poderia achar um Shine de assim, treinador nos também, treinadores. Né? Entendi. E aí você perde sua chance de capturar o Shine. Ah, saquei. Com medo disso, mas não era nada a ver. Não era. Foi ilusão. Nossa, falando em Shine, que não pode capturar. Na última vez que eu joguei o Emerald, acho que eu joguei o Ruby Sapphire também. Eu encontrei um Zigzagoon Shine, só tem um detalhe. Eu ainda não tinha pegado essa Pokébola. Não era. Olha aí, já tá errado já tá errado. Era um Putiena. Era um Putiena? Caramba, mano, quando chega no nível de um cara, tu fala, ó, você tá errado porque a sua memória é essa e não outra. Você tá totalmente. Eu falei qual Pokémon? Você falou um Zigzagoon agora, mas era um Putiena. Ah, é verdade. Eu lembro que você mandou print. Na primeira roda. É, tipo, você não ia poder capturar mesmo que fosse um Zigzagoon, né? Independente de qual fosse, a dor é igual. Exatamente. Nossa, cara, eu fiquei muito bolado. Eu dei save state, eu fiz tudo. Ah, caralho. Porque não adianta, né? Tipo, você pode dar todo save state. Você podia ter usado um código de Pokébola, velho. Porra. Se é pra dar save state pra chorar depois, usa o código de Pokébola, então. Mas aí é onde está a honra, né? Mas aí é onde está a honra, né? Do cidadão. Tem que contar que, tipo, em homem que eu rubi uma passafeira, eu peguei 3 Shine no mesmo dia. Nossa, mano. É verdade, aquilo lá foi absurdo. Foi muito. Não, e não só. Isso, um deles era um Regi Ice, cara. Caralho, aí sim. Achou na cagada o Regi Ice Shine. Aí é. Eu achei na cagada. Tá de parabéns, tipo, aí tá de parabéns. Eu matei ele umas 2 vezes no terceiro game de Shine. Beleza, tá cagada mesmo. Olha, só a nível de comentário aqui, o Sonic mandou aqui no chat também do YouTube, né? Que a gente tá transmitindo ao vivo aqui muito marotamente. Comentou sobre o Wally achando um Shine. O Hot Shine. Que existe essa possibilidade. É pior. Eu acho que esse é pior do que você não pode. Eu acho que essa é muito pior. Pokébola, velho. Cara, tem duas coisas muito ruins que podem acontecer com o Wally, né? E são extremamente raros de acontecer, que é um vir Shine e dois, o Wally derrotar o. Porque ele ataca 2 vezes e depois joga o Pokébola. Uhum. E existe uma combinação muito milagrosa que, tipo, dá pro dois Wally. Críticos. É, ele. Não lembro se é 2 críticos, mas eu acho que é só, tipo, ataque, defesa mesmo. Tá na. Os IVs corretos e as natures corretas. Que o Wally pode acabar derrotando o Haltz, tá ligado? Eu não lembro o que acontece agora, pra ser bem honesto. Se, tipo, o jogo ele congela ou se. Eu acho que se pá, ele encerra só a cutscene e o jogo entende que a batalha acabou, então. Ele segue o jogo, então tecnicamente ele capturou. Caralho, você imagina a cena, tipo, ele matou o Haltz, tá ligado? Aí ele sai arrastando o bicho sanguentado, né? Na hora que ele acordar, vai jogar Pokébola, tá ligado? Exatamente. Outra diferença que eu achei sensacional isso foi a adição dos sprites dos itens na mochila. Tipo, acho que na verdade ela começou, se não me engano, em Fire Red Leaf Green, mas era algo que não tinha no Ruby Safira e depois tinha no Emerald. Então foi uma diferença assim que é, nossa, muito boa, cara. Deixa o jogo mais bonito, sei lá. Tinha isso, né? Maravilhoso isso. Tem certeza que Emerald tinha? Tinha. Eu acho que tinha, é verdade. Caralho, tipo, lance de ir pra lua lá. Que nem o seu Girate lá. É, exato. Não, eu tenho... Nossa, não, calma aí, né, filho? Eu vou abrir a room agora. Não, eu tô abrindo também agora, que eu fiquei impressionado aqui, tô curioso. Oh, enquanto isso, o Bruno falou um negócio que me fez lembrar. Firehead Leaf Green, eu sei que a gente vai falar já, mas... E eles enfiando aquele CD na cabeça dos Pokémon pra ensinar golpe novo. Pô, oh, eu acho isso sensacional. Eu acho isso a melhor maneira de você fazer isso. Melhor animação de todas. Melhor animação, não tenho o que questionar. Deixa eu só fazer um rolê aqui. Porque eu quero conferir, mano. Eu realmente não lembro. Faz tanto tempo que eu não jogo Emerald, porque eu preciso realmente pra lembrar do rolê. Cara. Assim, se fosse pra botar minha mão no fogo, eu botaria. Mas como vocês duvidam de mim, aí até eu duvido de mim, então... Eu só tô questionando. Não, tem mesmo. Eu queimei minha língua. Ah, caralho, tá vendo? Muito nem bom, sempre eu tô errado. Pode ser. Não, é verdade, mas é que eu queria ver, sempre. Porque eu só acredito. Bah, eu só acredito. Mas eu não lembrava que tinha, não. Mas é verdade, como o Firehead Leaf Green teve, faz sentido ter em Emerald, né? Porque a gente não comentou, mas tecnicamente a gente reclama hoje dos jogos saírem todo ano, né? Se a gente pensar que Firehead, Leaf Green e Emerald saíram no mesmo ano no Japão... Caralho. É que aqui eles, no ocidente, eles saíram com uma diferença de um pouco menos de um ano também. Que acho que Firehead, Leaf Green saiu em final de 2004 e Emerald saiu no começo de 2005. Sim. Mas lá saiu tudo no mesmo ano. E Firehead Leaf Green saiu primeiro que Emerald, né? Que é bizarro, né? Se a gente for parar pra analisar. É, então, exato. É meio doido. Meio doido. Mas na real era mais ou menos o que aconteceria com a sexta geração se tivesse Pokémon Z. Hip aí pra vocês. É, verdade. Teria que ter. Era pra ter acontecido isso, né? E aí. Não rolou. E aí. Será que você chora? Enfim. Uma coisa que esqueceu de falar, não esqueceu, mas a gente tá falando, a adição mais louca de Emerald, Steven Stone. Steven Stone, é verdade. Stone, é verdade. Porque o Steven, em Ruby Safira, ele era o Champion, e em Emerald ele é o Champion. É, em Emerald ele é o Red. Mas em Emerald ele, o Champion é o Wallace, né? O Wallace Lara. E o nosso querido Estevão Rocha. Steven Universe. Steven Universe. Ele é o... Como é que é o nome? Ele é encontrado lá no final do no pós-game, lá na Meteor Falls. Exatamente. Sim. Foi adicionado um líder de ginásio novo, né? Que é o Juan. Que eu tinha até esquecido desse consagrado aí. Juan. Aí o Steve foi pra Champion e o Wallace foi pra Champion. O Wallace foi pra Champion. E o Steve foi pra as caverninhas lá. Pra as cavernas. Foi procurar as pedras. RS. Foi caçar as pedras. Mas eu acho da hora essas pequenas diferenças. Isso, essa troca de líder e. Aconteceu de novo, né? Líder e champion, né? Depois na quinta geração, né? Indícios aconteceu. De remake aí que não aconteceu. Na quinta geração. Steven Ovin vai ganhar. Steven Ovin vai ganhar. Mas mó vibes boa, né? Que lembra um pouquinho da parte do Red e tal. Querendo ou não, foi um... É uma referência, negócio... né? Uma referência. A referência ao conceito, né? Não ao Red, necessariamente, né? Mas é da hora, da hora. O Steven, ele te dá um... Ele te dá algum Pokémon também, né? Em Emerald. Ele dá um Bagon. O Bagon não, o Beldum. Beldum. Ele dá um Beldum, né? Em Emerald. Ruby Safira, acho que ele só dá o HM, né? Só dá o HM, isso. Acho que é isso. Ou uma outra coisa legal também da terceira geração, só pra avisar, galera, eu ainda vou falar do Div, mas estou guardando pro final. Mas não vou falar de Div agora. Div agora é aquela Trick House lá. Trick House? Ah, Trick House é muito da hora, meu. Trick House você é muito da hora. Meu, eu achava aquilo muito divertido. Meio sem noção, porém divertido. É, meio sem noção. É porque, tipo, você tinha coisas a fazer. Não era todo. Tipo, você não podia entrar um atrás do outro, né? A menos que você já tivesse no final do jogo. É, e aí você tinha um desafio com o Cut, tinha outro, vários desafiozinhos lá e cada um dava um item. Era da hora mesmo. Você tinha que achar o cara, né? E ele piscava pra você, sei lá. Que porra era aquela. Trick House era da hora mesmo. Ah, tinha o caminho da bike, né? Puta, verdade. Que não fazia muita diferença, mas era legal, porque era mais rápido mesmo de chegar em um mall, viu? E era bonito, porque era em cima de uma rota. É, ele é por cima da rota, isso é bem legal mesmo. Isso é bem da hora. Evita encontros com pokémons, mas não evita encontro com trainers, a menos que você saiba esquivar direitinho. Exatamente. Se você for bom o suficiente... Se tu é bom na bike, você consegue, mano. Fica aí o desafio. É, tem o New Mallville também, né? Que eu nem lembro direito pra que serve aquilo. Mas você pode pegar a chave lá com o Watson depois e fazer os rolezinhos. Aliás, a gente falou bastante coisa de várias coisas aqui, mas a gente não falou muito do Wally, né? A gente zoou o Wally, mas o Wally, ele... A gente zoou bastante o Wally, né? O lance do Shine lá, cara. Mas o Wally é da hora também como um personagem, assim. Tipo, ele... O jogo quer tratar ele como um rival, né? Na real. Mas falha, né? Mas falha nisso. É que, cara, você pega o Green, depois você pega o Silver, aí vem o Wally. É, tipo, é verdade. Vem a May, o Brandon e o Wally, né? Fala assim, a May nem chega no último, ou o Brandon, né? O rival de verdade não chega nem no último estágio do inicial, né? E depois vem o Wally que você ganha. Infelizmente, dele. O Wally introduziu a saga dos rivais passivos, pacíficos. Que os rivais começam meio que virar seus amiguinhos. É verdade. Ah, eu acho que os dois fazem isso, né? Porque tem aquele rolê, né? Tipo, ah, é o shipping, né? É o menino e a menina e tal. Eu acho que meio que começa aí, junto com o Wally também. Não, começa a partir do momento que o pai dela fala. Vai na casa lá visitar ela. É, vai lá dar uma visitada lá. Uhum. Mas é verdade. Triste, né? Ah, mas queremos geral, nossos rivais, cara, de volta. Sacanagem. No geral, o moleque, assim, se for pra pensar, o moleque, ele podia estar tá morrendo de asma lá, mas não, ele chegou na Victory Road, tá ligado? É uma superação. Não, então, é verdade, eu não lembro, eu acho que eu comentei em algum cast antigo, algo bem nessa vibe mesmo, porque pro player, assim, o Wally no começo do jogo, ele se mudou pra Verdant Turf um tempo, né? Tem um rolê desse, né? Dele ter se mudado pra Verdant Turf porque ele tinha problema de respiração, tinha alguma doença realmente aí. Eles não explicam o que que é, mas todo mundo sabe que é asma. Ele tinha algum problema com sei lá o que, ele ficou um tempo lá, depois melhorou. É, e depois ele melhorou. E aí só que se a gente for colocar na ponta do lápis, chegar na Victory Road é um desafio muito maior pro Wally, né? Que tipo, teve problemas, então, teve uma doença e... Até porque a gente não tem asma, eu acho. O Bruno tem. Eu sei que eu não tenho. Caralho, então. Não, ainda tá bom. Então acho que eu fico muito feliz com o Wally. Falo mesmo. Não, mas não é nesse sentido. Porque o Wally, tipo, é que a gente zoa que é asma, mas não fica claro o que que é. Então a gente acha que é, porque é um problema respiratório dele, mas ele não... Eles nunca especificam o que é de fato, tá ligado? O problema do Wally. Eles falam que ele tinha alguma doença lá, que ele tinha um problema. É câncer de pulmão, por exemplo. E depois... É, então. E depois ele melhora. Tanto que ele vai fazer os rolês e tal. Então ele... Às vezes ele teve uma crise de alguma coisa, tá ligado? Não era nenhuma uma doença terminal, tá ligado? É que é da hora pensar nele como um moribundo, tá ligado? Um moribundo que tá lá se escorrendo lá, jogando Pokémon no Haltz, tá ligado? Assim, pá, e depois ele melhora. Mas não, mas não é tão absurdo assim. Mas na moral, cara. O Danny quer falar algo sobre Ruby Sapphire ainda, mas eu não sei se... É. Cara, o melhor HM do mundo. Melhor HM. Jeeves! É nóis. É nóis, Jeeves. Eu sou... Desde que a gente começou com essa piada interna, mas tipo... Tinha que ter todo o jogo, mano. Jeeves era um bagulho que tinha que ter todo o jogo, mano. Jeeves é... Cara, é divônico. Não, Jeeves é divo. Mas é... Não, mas é muito bom mesmo, porque... Quando você, tipo... Descobre que você pode mergulhar e tem, tipo, um mapa pra você explorar debaixo da água... Porra, velho. É foda, tá ligado? Mano, é muito foda. Assim, não, tipo, é muito mais legal pra você capturar Pokémon de aquático, né? Tem uns Pokémon que ficam realmente debaixo d'água. Sim, e às vezes a vara de pescar não é tão legal assim. Não alcança, né? Não alcança. Eu só acho engraçado que o player, ele tem tem oxigênio infinito, né? Tipo, ele respira debaixo d'água, ele sabe. Você mergulha, o Pokémon mergulha, leva você junto e você aprende a respirar, tá ligado? Debaixo d'água, você ganha Gels. É um conversorzinho que converte água em oxigênio, gente. Exatamente. É verdade. Só um parênteses. Nem eles tinham nos filmes. O Super Sonic falou que, olha, ele falou que, olha, o Wally foi pra Lula, mas a May não. Acho que temos um vencedor. É verdade, ó. E o Wally foi pra Lula. Eu nem sabia que o Wally tinha ido pra Lula, na real. Ele participa da Battle Tree, tá ligado? É no Ultra Sun só? Não, no Sun Moon também. Mas é só na Battle Tree, tá ligado? Caraca. Que é pós-game. Tem um de cada geração, o Wally é da terceira, acho que a Cynthia é da quarta, o Blue Red é o da segunda, tecnicamente, e o Green é da primeira. Acho que é não lembro quem que é o da quinta, é o Elite Four lá, qual é o nome dele? Grimsley. E da sexta, ah, não, verdade. Da sexta não lembro quem que é. Mal, olha, ó, você viu? Chegou até a Lula, mano. Chegou até a Lula, mano. Foi longe, ele chegou, foi longe, assim, né? Tá ligado? A primeira coisa que ele pediu quando chegou falou: ô, senhor, dá um banco aí pra alguém do mais. Pediu um saco de pão, tá ligado? Pra... Sacanagem. Ô, mas. É, voltando lá no negócio lá do Divi, tem uma coisa também que é muito legal que não é especificamente só o Divi, mas assim, ele permite você chegar a uma cidade diferente, de um meio diferente, que é mergulhando, que é a cidade de Sotópolis, né? Sim, a primeira sim, vez sim. que você chega é por isso. Que... Eu acho que isso também é muito legal. Eu fico me perguntando, como é que as outras pessoas chegam em Sotópolis, tá ligado? Tipo, é todo mundo por Divi, tá ligado? Tipo, como é que eles descobriram Sotópolis, né? Tipo... O pessoal vive fundaram, perto, né? Como é que eles levaram o cimento, é. Do que eu tô lembrado, caiu um meteoro naquela área. Aí eles construíram a cidade. Sim, sim. É, em Omega Ruby Alpha Safira, esse é o lore. Eu não lembro se em Ruby Safira eles explicam isso. Em Ruby Safira eles falam que caiu um meteoro e Sotópolis foi feito disso, se eu não me engano. Eu acho que sim. Foi a primeira cadeira de Deoxys, coffee. É Deoxys, é nóis. Indícios de Deoxys. Nada, mano. Era tipo, tava o Ray Crazy lá, a milhão de locais. Aí ele meio que caiu, tipo, deu aquele tropico, tá ligado? Não, o Rayquaza tava, tipo, sobrevoando assim, tá ligado? A camada de ozônio. Daí ele soltou um totô, tá ligado? saiu tipo uma bolotinha assim. Aí pluf, e ela caiu na água assim. E aí foi Sotópolis. É por isso que você só consegue entrar por baixo, né, mano? De teu pai. Exatamente. É tudo é, tipo, interligado. É tipo uma. Sotópolis é descarga de roio, mano. Eu acho que é justo. Tem, é verdade. Tem também o Abandoned Ship lá. É verdade, o navio abandonado. Muda, né? Na qual você acessa pra lutar contra o Lug e o Ho. Acho que em Horácio, não você faz isso. Né? Em Horácio, só. Só em Horácio. É. Em Ruby Safira você vai. Né? Não, não tem nada lá na prática. Tem uns itens lá, acho que lá só. E tem uma área de Divi, se eu não me engano. É. Mas é só isso, não tem nada muito. Só. É mais uma área explorável mesmo, mas não tem nada relevante lá não. Tipo, plot em Horácio você lê a história de um cientista que foi culcado. É, eu acho que sim. O que é muito pesado essa história, inclusive. Porque sim, é a filha dele contando a história, tá ligado? Imagina, tipo, a filha dele falou, minha mãe tava sendo com outro cara, tá ligado? Tipo... Aí depois vem mais 10. Agora em Emerald também tem os eventos, né? Que a gente não comentou. Que também são parte de Fire Red Leaf Green, mas tem o evento do Deoxys, né? Puta, é verdade. E tem o evento do Mil, né? Antes do Emerald. Qual dos dois que era Birth Island? Era do Mil, né? Não, o Birth era do Deoxys. O Mil era o Far Away. Nossa, aquele eventinho do Mil, coisa mais feliz do mundo. Mil, nossa, o evento do Mil era da hora, mano. Comi o seu, comi o da Ray. Comi o meu, comi o meu. Comi o meu dele. Já dá pra montar um time, cara. O interessante é que, tipo, antes de Fire Red, Leaf Green e Emerald, e acho que Pokémon Colosseu e XD lá, XD, não dava, né, pra capturar, ter todos os Pokémons, os 386, em Ruby Safira, né? Tipo, de primeira. Não dava. Porque isso era uma das coisas que até a galera reclamou no começo, né? Que Ruby Safira você... E era... Desculpa, né? Tipo, como ele era uma região muito longe de Kanto e Johto, você não tinha os Pokémon de lá. Alguns tinha, né? Mas a maioria não tava presente lá. Não tava lá. E aí, tipo, você teve que esperar os outros jogos chegarem pra completar, né? National Dex. Exatamente. Porque aí, nesse meio tempo de Ruby Safira e Emerald, saiu Fire Red Leaf Green. É curioso, né? Porque, assim... Eu tenho uma visão de Fire Red Leaf Green que talvez seja até meio injusta, saca? Porque talvez essa minha visão tivesse sido um pouco melhorada se eu tivesse rejogado ele pra fazer o cast. E não joguei nem por falta de vontade, mas é porque não dava mesmo. No dia a dia e as correrias não deram. Mas como ele é o primeiro remake, ele ainda tem essa panca, né? Ele é o primeiro remake da franquia, né? E ele veio nessa intenção de suprir, né, os Pokémon que faltavam pra geração nova, né? Os Pokémon de Kanto e Johto, principalmente de Kanto, mas alguns Pokémon de Johto também. Então, sei lá, eu tenho assim, eu tentando lembrar de Fire Red Leaf Green, eu acho que ele é o jogo que eu menos joguei da franquia, tá ligado? Porque eu até joguei bastante bastante, mas, tipo, se você considerar que os outros jogos eu joguei mais, né, tipo, ele ainda assim ganha o título de jogo menos jogado por mim, tá ligado? E eu jogo pra caralho o jogo de Pokémon, tá ligado? E eu tenho lembrança dele ser um jogo da hora, mas se a gente for comparar com o que veio depois, e até com Rubi e Safira, ele, sei lá, às vezes eu tenho a impressão que ele não é o jogo que, tipo, ele é meio fraco, tá ligado? Acho que ele não é tão forte, assim, não é um jogo tão completo, tá ligado? É que, tipo, tem muita coisa de visão, né? Eu concordo contigo. Pra mim, foi um pouco diferente porque, assim, eu comecei a jogar Pokémon pela segunda geração. E tem também essa coisa de dos novos fãs conhecerem, né, as regiões, claro, antigas. Isso aconteceu um pouquinho comigo, porque eu comecei a jogar FireRed Leaf Green, foi a primeira vez que eu joguei canto raiz, né? Sim. E, lógico, depois eu joguei Red Green pra ver como que era e tal, mas pra mim eu já tive uma experiência, acho que canto mesmo, assim, como que era o negócio. Uh-huh. E eu achei muito legal, tipo, aquele negócio do Ghost, que eu acho que eu já falei num dos cast, que eu fiquei morrendo de medo, porque eu não, sim, sabia. Sim. Que tinha, e eu achava meio satânico jogar Pokébola e não acontecia nada. Caralho, a igreja estava certa. Eu descobri que era. Fala que é satânico, mas você nunca viu o primeiro Pokémon Black que existiu. É verdade. Não, o Arrak, aquela, né? Aquele Arrak era melhor de todos. Aquele, mano, Pokémon era o melhor de todos. Creepypasta do. Eu vou falar a real, que eu achava aquele tranquilo. A única coisa desconfortável daquele era que ele não tinha trilha sonora. Né? Sim, sim. Verdade. Mas eu entendi o que o Danny quis falar de Fire Red Leaf Green. Tipo, a sua experiência foi diferente com o Fire Red Leaf Green, porque você não tinha jogado canto ainda pré-Gold Silver, né? Tipo, foi a sua primeira experiência com o canto mesmo, né? Alguém mais aqui não jogou inicialmente e começou por FireRed Leaf Green? A primeira experiência de canto foi com FireRed Leaf Green, ou o resto jogou primeiro? Olha, a minha primeira experiência, assim, tipo, completa de canto foi com FireRed Leaf Green. É, eu já tinha jogado no Game Boy anteriormente o Red Blue lá, acho que foi até o Red. Só que era uma época que eu não tinha noção de nada, não sabia como jogar o negócio. Eu acho que eu já falei aqui que eu achava que eu ia pegar Pokémon pegando as Pokébolas caídas no chão, tá ligado? Uhum. E pra mim era isso. E aí, tipo, eu parei rapidão de jogar porque realmente eu não tinha noção de como jogar aquilo. Eu nem era alfabetizado direito ainda quando eu joguei aquilo. Caraca. E aí quando eu fui jogar o FireRed Leaf Green, aí sim, eu já tinha mais consciência, já entendia levemente de inglês e tudo mais, então foi outra coisa. E ver canto, tipo, daquela outra forma, muito mais vívida, né, do que no Game Boy, assim, normalzinho, tipo, realmente. E acho que até hoje, assim, eu acho que já vou completamente na contramão, assim, do que você disse, porque acho que foi o jogo que eu mais joguei da franquia. Fora se for contar ainda, tipo, os hacks baseados em FireRed Leaf Green, sabe, que eu já joguei também, nossa, acho nossa, que boa hack... parte dele. Né? Shiny Gold da vida. Né, nossa, total. Nossa, Shiny Gold era muito bom. Então, tipo, acho que foi um do... Acho que, com certeza, foi o jogo que eu mais joguei na franquia. E também ainda tive essa experiência de ver canto, sabe, tipo, nossa, meu Deus, toda linda, caralho, que incrível, nossa, meio maravilhas. Uhum. Então, pra mim, tipo, foi uma outra experiência, assim, realmente. Uma outra visão, né? Como eu não tinha uma base tão grande antes. Sim, sim, claro. Eu estou esperando a resposta dos outros dois. Então, a minha primeira experiência foi com Pokémon Yellow. Ah, sei, sei. Yellow é da, então, né? Aí eu só fiz a revisão com o FireRed Leaf Green, bem feliz. Entendi. E tal qual o Nicolas falou, eu até concordo um pouco com ele. FireRed Leaf Green foi um dos jogos que eu não joguei tanto. Tipo, eu não rejoguei tanto, no caso, mas passa bastante tempo no mesmo save. Sim, tu sim. Pega, faz o que tem que fazer e deu, acabou. É verdade. E o Sekiro? Cara, eu quase sei, mas o ouvinte não sabe. É. A primeira experiência com Pokémon foi com Pokémon Red, que foi num Game Boy tijolão. Isso foi no ensino fundamental, era de um amigo meu. Ele tava jogando, eu olhei e falei, aí me passou pra jogar um pouco. E cara, é uma experiência assim que eu tenho muito nítido na minha cabeça. Porque assim, era um Game Boy tijolão original com um jogo ali bonitinho, a tela era pequena, tipo, toda aquela sensação do toque do botão, etc e tal, isso não tem como fazer um comparativo se for jogar no emulador, sabe? Não tem como. Não, é um não negócio tem. Muito absurdo. É, negócio muito é outra absurdo. Coisa. Você trocou o Game Boy tijolão por tijolo e roubou do seu amigo? É isso? Então, isso é Diadema Fils. Tô brincando. Eu tinha jogado, eu tinha achado legalzinho, só que na época eu tinha PlayStation 1, então o Game Boy acabou não chamando muita atenção. Eu só entendi, fui entendi. Começar. só fui jogar Pokémon Red mesmo por conta própria, tipo, na mesma época que eu joguei o Zafiro, que eu fui fazendo do primeiro até chegar em Platino, ainda não tinha lançado Black White, ainda não tinha lançado Heart Gold ou Silver. Eu tava fazendo toda aquela rota, né, tipo, Pokémon Red, Pokémon Yellow, Gold, Crystal, aí Ruby, Emerald, Fire Red Green e Pokémon Diamond, depois Platino. Foi bem nessa ordem mesmo. Sim. E quando eu joguei o remake, né, o Fire Red Green, isso é uma coisa que eu nunca mudei minha opinião desde que eu joguei pela primeira vez. Que a trilha sonora do remake, ela só funciona no jogo, tá ligado? Totalmente efetivo no jogo. Fora do jogo eu acho meio estranho, porque, pô, você vê a trilha sonora do Pokémon Red, Green, Blue e Yellow, ela é muito boa, muito boa, mesmo com as limitações e tudo mais e tal. E quando eles fizeram o remake e alteraram as músicas, pô, pode ter mais liberdade pra alterar, pra fazer as músicas e mais? Sim, até porque a capacidade do Game Boy é bem maior do Advance, é bem maior do que o Game Boy tijolão. Claro. Só as faixas de canal de áudio e tal, né? É, só que, na minha opinião, tem coisa que acabou estragando porque eles queriam inovar, tá ligado? Tipo, olha, vamos incrementar aqui. Isso é uma coisa que eles fazem até hoje com o tema do Red. Que, tipo, você pega o primeiro tema do Red, né? É, Redlands, no caso. Sabe, você fala, bom, beleza, em Gold Silver Crystal, no caso. Aí você pega no Fire, no Heart Gold Silver. Pô, legal, tem uma coisa ou outra ali, tipo, o arranjo tá melhor e tal. E você só vai vendo eles incrementando coisas que não necessariamente são necessárias, sabe? Eu acho que a trilha sonora de Fire Red Green é exatamente isso. Eles colocaram coisas nas músicas, notas e alguns outros arranjos dentro das músicas que não eram necessárias, porque a música em si base já era muito boa, tá ligado? Tô ligado. Assim, eu entendo, mas eu discordo. Na verdade eu discordo não, mas eu entendi o que você quiser. É que eu não acho, assim, eu em particular tenho música que eu concordo, que eu acho que fica meio... Que tipo, eles deram uma modificada assim. Eu não acho que elas modificaram tanto assim a base, tá ligado? Mas tem alguma outra assim que fica um pouquinho estranho no chiptune de áudio do Game Boy Advance, tá ligado? Eu acho que se ele não tivesse aquilo que a gente zoa de Rubi e Safira dos trompetes, tá ligado? acho que o problema maior são os graves, tá ligado? Do chiptune do GBA. Mas, então eu acho que algumas músicas elas ficam um pouquinho estranhas realmente, mas eu acho que no geral, assim, eu gosto do soundtrack de Fire Red Leaf Green. Agora, tirando as limitações, deixando elas de lado e falando como arranjo, eu acho que Pokémon Let's Go Eevee Pikachu fez uma composição muito melhor e mais fiel ao original do que o Fire Red Leaf Green fez. Ah não, isso eu concordo. Com certeza. Quando eu ouvi a trilha sonora, eu falei, mano, tipo, eu já achava a trilha sonora do Fire Red meio bostinho por conta disso que eu citei. Aí é só. Mas quando eu ouvi o do Let Go Eevee Pikachu, eu falei, mano, nunca mais, tá ligado? Ah não, eu gosto. Eu jogo o jogo no mundo, mas. Eu tenho uma coisa que eu gosto na host de Fire Red Leaf Green, é que eu tenho a leve impressão que, assim, acho que talvez seja mais por causa do começo, que quando você começa o jogo, ele tem aquela marchinha, tá ligado? Sim. Não, joguei errado. Opa. E aí, tipo, no. Eu tenho a vaga sensação de que é tipo um. Sabe aquela vibe escoteiro? Uhum. Eu tenho essa sensação quando eu jogo Fire Red Leaf Green. Então. Parece que é meio que isso, saca? Tipo, meio escoteirice, assim, pá. Mas eu acho da hora, eu não acho ruim não. Acho que o meu problema com Fire Red Leaf Green é que eu tô tão acostumado com os originais que aí o Fire Red Leaf Green ele não muda o suficiente pra eu sentir tanto interesse, entendeu? Porque eu já tô mais habituado com os antigos. Então, por exemplo, Let's Go Eevee e o Let's Go Pikachu, eles mudaram muito, porque, por razões óbvias, visualmente eles são muito diferentes. E vamos supor assim, o Heart Gold Soul Silver, ele tem, além da diferença visual, ele tem mudanças na história que eu acho que são, que agregam mais, tá ligado? Pro plot de Gold Silver. E o Fire Red Leaf Green, eu acho que eles não alteram o suficiente. Beleza, eles não alteram praticamente nada, né? Na história. Eles adicionam a CV lá no final do jogo e elas são basicamente pós-game. Então, o que não é ruim. Não, eu acho que até pra, se a gente for considerar que ele é o primeiro remake, talvez eles nem tivessem essa intenção e tal, né? Tipo, é realmente passar a ideia do jogo original pra frente. Só que aí a gente entra, talvez até no mesmo, entre aspas, problema, que talvez, talvez não seja um problema de Fire Red Leaf Green ou do Let's Go, mas que seja uma mentalidade da própria Game Freak com relação aos jogos originais e tal. Que é, por exemplo, o Fire Red Leaf Green, o Zeno tava até falando aqui do sistema de bridge. Vou falar do sistema de bridge meio consagrado. Porque assim, de primeira geração não tinha bridge. Então o que eles foram e fizeram? Tiraram o bridge do começo do jogo. Entendeu? Sim. Mas por que fez um negócio desse? Me diz. Pra quê? Não seria, tipo, considerando que até então já tinha isso, já tinha algumas coisas e tal. Eles não tiraram natures nem abilities, que é um bacana e tal. Mas pra quem gosta de fazer esses negócios assim, é uma adição legal, tá ligado? Não tem por que você tirar. Aí ele sofre do mesmo problema do dia e noite. Ele também, eu acho que o também tem essa, ele demora um pouquinho a mais do que ele deveria pra te dar as running shoes, tá ligado? Você tem que chegar em Pilter pra fazer isso. Então, sei lá, eu gosto muito de Fire Red Leaf Green, né? Não entendo errado, mas eu acho que como remake ele é muito, muito parecido com o original. Eu acho que ele não, por isso eu não me empolga tanto em ficar rejogando ele no dia a dia, assim. Como, por exemplo, eu tenho mais interesse em voltar a rejogar Red, Green, Blue e Yellow do que o próprio Fire Red Leaf Green, saca? Eu vou contestar duas coisas. Primeiro, é um parênteses, inclusive, que o remake de Fire Red Leaf Green canonizou a pedofilia do Ip. Verdade. É verdade, isso é um ponto, isso é interessante. O segundo ponto é o seguinte, por mais que como remake, o Fire Red Leaf Green não adicione tanta coisa nova como pós-game, ele é muito melhor do que você jogar um jogo que tem muita limitação. Você tem limitação de bag, você tem limitação, tipo, não tem nature, não tem... Cara, se você fizer um Pokémon só de speed, você acaba com o jogo rápido, né? Era de speed, eu não lembro agora. Era speed, mas... É, que aumenta o crítico. Você acaba com o jogo rápido, acaba não tendo tanta graça. Enquanto o Fire Red Green, ele tem uma mecânica um pouco mais refinada, tá ligado? Então, assim, claro, ele tem uma mecânica mais refinada, isso é óbvio. É lógico que eu acho que pra um newcomer, eu acho que é melhor começar por Fire Red Leaf Green mesmo. Não tem. Mas eu acho que é importante também rejogar os originais pra ver qual é que é, tá ligado? Sim, tipo, pra saber de onde que se originou. Mas ainda assim, o Fire Red Leaf Green, ele é o tipo, eu encaro ele da seguinte maneira: ele é o tipo de jogo que deveria ter sido lançado logo no começo da carreira dele, né, no Red Green. Só que pela limitação que a época tinha, não rolou, né? Sim, até porque, para e pensa, se o Pokémon Fire Red Green fosse o primeiro jogo, fosse Red Green, cara, ia ter tudo que tem no remake, né? Ia ser um puto de um jogo. Então, e aquela coisa, tipo, a Nintendo, ela não podia esperar, tipo, a tecnologia avançar pra fazer isso. Até porque, se você não faz, vai ter alguém que vai fazer. Imagina num universo paralelo na qual a Nintendo espera, tipo, uns anos pra poder fazer o que eles conseguiram fazer no Fire Red Green. Só que nesse meio tempo, o Digimon já fazia jogo, tá ligado? De RPG. Eu entendi o seu ponto, mas eu acho que essa analogia com o Digimon cagou todo o seu ponto. Eu sei. mas você entendeu por que o remake acaba sendo mais... Não, então, eu acho o remake... Eu acho o Fire Red Green importante. Não acho o contrário, não. Eu só acho que como... Assim, por exemplo, vamos citar outro exemplo aqui. As CV Islands são da hora, são legais. É um pós-game interessante. Porque ele não é um pós-game, tipo... Não chega a ser como o de Gold Silver, que era uma região inteira. Mas também não é só como o de Emerald, o Rubi Safira, que até então você não tinha Emerald, né? Mas o de Rubi Safira, que era bem mais escasso. Você só tinha alguns lugarzinhos ali no mapa pra você explorar. Então ele te dava uma área maior com várias ilhas, que é da hora. Mas aí, por exemplo, com a minha mentalidade já de quem já jogou Kanto e Johto, eu acho legal que é uma referência a Johto, a CV Islands, mas eu acho que é sem propósito, saca? Sim, sim. Tipo, ela faz o... Assim, porque a CV Islands, ela é o quê? Ela é basicamente o... Aliás, não a CV Islands inteira, né? Porque tem, por exemplo, aquele arquinho lá do Hypno, né? Como você bem falou e tal. Mas o arco principal dela é o retorno da equipe Rocket. E esse retorno acontece em Gold Silver. Então, ela retornou de novo, tá ligado? ela retornou de novo pra retornar de novo depois. Foi um meio retorno e depois em Seimon ela retorna também de volta. Não, brincadeira. É, exatamente. Então, tipo, ela voltou, mas sem voltar muito, e aí tudo bem que ela dá um background e tal, eu acho da hora. Mas eu acho que, sabe, tipo, quando você para pra pensar assim, a execução ela não é tão polida, saca? Eu acho que Fire Red Leaf Green ele não é polido o suficiente. Eu acho que se é Heart Gold Soul Silver, eu acho que é um bom remake. É lógico que ele saiu depois, e talvez pra Heart Gold Soul Silver ser um bom remake, Fire Red Leaf Green teria que ser um remake mais medíocre no sentido de mediano, né? No bom sentido. Mas eu acho que eu gosto muito de Fire Red Leaf Green, mas eu prefiro jogar outros jogos. É, então, se for pegar, por exemplo, um Platinum da vida, nem se compara, né, mano? Você pega o Platinum e você joga o Fire Red fora. Não, eu digo, desculpa, não me expressei direito, mas eu prefiro jogar outros jogos pré-terceira geração, nesse sentido. Prefiro jogar Ruby Safira, prefiro jogar Gold Seal, prefiro jogar Red, Green, Blue, Yellow, e até o Emerald ali, que é mais ou menos da mesma época. Fire Red Green, pra mim, ele é o tipo de jogo, tipo, eu zero e deixo de lado. Eu não costumo... É, tipo, ele não tem muito fodder replay, sim, então sim. Eu entendo o seu ponto. É, mas como eu falei, assim, pode ser que essa impressão seja porque não faz um bom tempo que eu não jogo esse jogo. Então, por isso que eu queria ter rejogado ele, pra ver se esse meu sentimento com Fire Red Leaf Green é só uma impressão errada, ou se eu realmente tenho esse sentimento com ele, tá ligado? Talvez eu rejogando ele eu mude de percepção, ou não, né? Eu teria que testar pra ver. Pretendo fazer isso em breve, aí fiquei de olho aí nas lives. Mas eu acho que, tipo, tem muito a ver com a experiência mesmo de cada jogador em si, com a trajetória, né, com os jogos Pokémon. Tipo, que nem vocês estavam comentando e tal. Eu, assim, enxergo muito, assim, Fire Red Leaf Green, pra mim, como um jogo muito importante, assim, sabe? Obviamente, não, eu concordo com o que o Nicolas falou e tal, em alguns pontos. Mas, que nem um ponto que a gente tava falando, que era a música, né? Eu primeiro tive contato... É engraçado, eu tive contato com os remixes que tiveram em Gold Silver, das músicas de canto. Sim, mas sim. Na época não tinha muito essa noção. Às vezes eu jogava até sem no mudo, por causa das pilhas do Game Boy. Mas... O... Nossa, graças a Deus não precisamos mais disso. O Fire Red Leaf Green foi o primeiro contato que eu tive assim, com as músicas de canto raiz mesmo, né? Uhum. E aí, assim, obviamente, Let's Go pra mim é muito legal e, assim, a evolução gráfica e áudio, visual e tal é enorme. Mas é engraçado que aí eu já sinto estranhamento com as músicas, porque elas estão muito mais raiz do que as de Fire Red Leaf Green, que às vezes eu ouço assim, trampando e tal, e não sei, curto. É muito estranho. É tipo, o que a gente falou do arranjo. Isso, só, aí tipo, no caso, eu penso mais assim, que eu gosto mais da versão Fire Red. Não que eu goste mais, mas eu acho muito mais. Eu sou muito mais acostumado com Fire Red Leaf Green do que, por exemplo, Red Green ou Let's Go, entendeu? Sim. Entendi. Tipo, aí eu já tenho uma outra visão, não sei, por ter jogado, acho que talvez até mais Fire Red Leaf Green do que Let's Go. Eu ainda não joguei, vou comprar meu Switch, gente, esse ano, se Deus quiser. É nóis, high five. E eu joguei pouco Red Green também. Aham. É, então, isso é tudo questão de percepção, né? Verdade. É percepção. É. Aliás, o Zeno, ele bem comentou aqui, eu cometi um pequeno deslize. Na verdade, o plot da CV é das pedrinhas lá, a Rubi e a Safira, pra liberar as trocas. E aí, no meio disso, realmente acontece. Mas o objetivo é você pegar as pedrinhas lá, pra devolver pro Célio. Okay. O Célio, pra liberar as troquinhas lá no terminal lá do... Acho que é da primeira ilha, né? Da One Island. Não lembro agora o nome da ilha, mas enfim. Da primeira até a terceira ilha, você tem acessado desde o começo. Não, a primeira e a segunda você tem acessado desde o começo. A terceira você acessa depois, conforme vai fazendo a sua história da Ruby e Safira. Isso. E o resto é só depois que você vira champ. Então. E aí tanto que você encontra uns membros desavisados, achando que a Team Rocket ainda tava de pé, etc. É, então tem uns bagulho desse mesmo. Que aí é nesse sentido que eu quis dizer. É que assim, eu me expressei errado, né? Mas que apesar do objetivo principal ser pegar a Rubi e a Safira, isso serve pra você desenrolar o plot, que é a historinha de fazer a referência ali. Porque tem as músicas da Sevai Islands são remixes de Ruby Safira. De Ruby Safira, Zé. São remixes de Gold Silver. De Gold Silver. E tem o plotzinho lá de. Né, tem o headquarters da equipe Rocket e tal. Enfim. Vocês entenderam aí. O senhor Moltres, né? Resolveu bater asas e voar. É, tem Moltres, pode crer. Verdade, né? Tem um Moltres, né? Fica mudando Moltres toda hora de lugar. Então, aí é complexo. Mas eu acho da hora. Eu quero rejogar Fire Red Figure ainda pra ver e tal. Agora, você tinha falado dos TMs, né? E o que eu gosto muito de Fire Red de Furguin, isso é uma coisa que eu acho bem interessante mesmo, é a Teach TV, tá ligado? A TVzinha lá, porque eu, na minha cabeça, eu ficava imaginando assim, ah, o cara, ele tá... Pra ele ensinar o TM, ele colocou na TV, tá ligado? E aí aprendeu, e aí tá ensinando pro Pokémon, saca? Tá usando como um DVD pra mim, player, pra tá mim, eu, tipo, na minha cabeça, pra sempre vai ser assim, inclusive, porque eu não tenho maneira mais genial. É aquela animação do disco chegando na cara do Pokémon, tá ligado? Sim, você esfregando ela na cabeça do bicho, né? Exatamente. É muito bom mesmo. Aliás, a maior parte dos itens tinha animaçãozinha em Fire Red Leaf Green, né? Tipo, sim, de você usando e tal. O que é muito louco, na moral. Só que se você ficasse apertando rapidão, não aparecia. É, sim, você conseguia pular. Até porque se você não pular, pudesse pular, ia ser 3 horas ser de... Até... Só de animação. Mas é da hora, da hora. O legal também de Firehead Leaf Green é, tipo, aquelas entradas que a gente... Quando a gente entrava na Viridian Forest, que parecia, tipo, animaçãozinha da floresta, na caverna e tal. Ah, tipo, sim. Pra época era verdade. Muito legal, assim. Hoje em dia a gente olha e fala, mas, tipo, era um negócio muito legal. Não, é verdade, isso aí eu gostava muito também, que era os landscapes principais, né? Eles levaram isso pra Heart Gold Soul Silver, mas depois eles droparam. Por alguma razão, eu não sei porque em Omega Ruby Alpha Sapphire não teve isso, né? Aliás, falando disso... Na Pokédex de Firehead e Green, eles conseguem separar os Pokémon. Eu não sei se começou em Ruby Sapphire ou foi. Não, foi em Firehead. Foi Firehead e Green mesmo. Os Pokémons por região, tipo, região de floresta, região de deserto. Sim, ela tinha outros filtros, né? Isso era da hora. Então. E eles também faziam um agrupamento, né? Tinha o agrupamento de famílias. Tipo, numa página da Pokédex tinha a família do Bulbasauro com os 3 espaços e assim sucessivamente. Nossa, que é muito, era muito louco, boa. Né? Isso era da hora mesmo. Todo Pokédex dá uma mudada, uma diferenciada, né? Tem algumas coisas, alguns ficam melhores, outras ficam piores. Eu gostava dessa ideia, mas eu não às vezes me perdi um pouco na Dex de Firehead Leaf Green. Uma coisa que tem que se lavar, que eles podiam ter adicionado, só que não colocaram, foi a batalha contra o Oak. Verdade, batalha com o Carvalho podia ter aparecido, mas eles droparam de novo. Porém, eles fizeram referência àquele caminhão que falavam que tinha o Mew. É verdade. Cara, sempre que eles podem, eles fazem referência ao caminhão. Let's Go tem também, não tem? Oi? Tem. Tem. Let's Go também tem o caminhão. Tem. Melhor. No Firehead Leaf Green tem um Lava Cookie embaixo do caminhão. Quando você interage com o caminhão. Da hora. É o Lava Cookie? Eu acho que é um Lava Cookie. Eu acho que é um Lava Cookie. É porque você não pode pegar. Você não tem como. Acho que você não tem como comprar Lava Cookies no. Ou ganhar Lava Cookies no. Em Firehead Leaf Green, porque é canto, né? Mas é uma referência, né? Porque é o caminhão, você foi de caminhão pra... Né? Tudo bem que o caminhão não foi a nada, né? Mas é isso aí. Pô, mas assim, a Seve Islands, assim... Tipo, querendo ou não, pra quem tem muito... Porque naquela época que você tava no Firehead Leaf Green, quando foi lançado, o pessoal tava faminto por Johto também. Tanto que antes de... A gente, eu e o Nicolas, quando a gente se conheceu e tal, a gente só falava em remake de Johto. Sim, isso. Sim, é verdade. A gente falava muito de remake de Johto. Tipo, pra quem jogava Firehead e Leaf Green, ter um pouquinho, assim, do gostinho de Johto lá na Seva Island, era muito bom, assim, as músicas, os pokémons, assim, de Johto e tal. É, tanto que foi daí, daí que surgiu os indícios, né? A gente sempre falou de indícios de remake, que a Seva Islands era um grande indício que poderia ter e tal. Porque tinha que ter, tá ligado? Porque depois de Firehead Leaf Green fez, tá ligado? Então vamos ter Gold Silver também. E Firehead Leaf Green tinha como pegar os starters de Johto também? Porque Ruby Sapphire tinha quando você completava a Dex, na área. Eu acho que Firehead Leaf Green não tinha, não. Não. Assim, a terceira geração era muito filha da puta, assim. A mais comercialista, sei lá, capitalista. Porque... Porcos capitalistas. Porque, tipo, você precisava de vários jogos pra você ter a National Dex completa, né? É, porque você precisava ter fazer um rolê lá. E, tipo, pra você ter toda mesmo, você precisava ter também o GameCube lá, o Treco-Teco lá, né? É verdade, é verdade. Do XD lá, né? Collision e o XD. Porque senão você não tinha todos os pokémons. então vai comprar. É, isso é meio triste mesmo, né? É porque tinha o box, né? Tinha o GameCube e tinha aquele box também de Rubi Safira, né? Então meio que servia pra isso, pegar os jogos do os Pokémon de lá, passar pro Rubi Safira e tal. É meio complicado mesmo. Eu acho que eu nunca... No Rubi Safira original, usava mesmo naquela época... Original não, né? Mas na época, né? No caso. No emulador original, né? Eu nunca cheguei a completar a Dex, tá ligado? Tipo, nem chegar perto de isso. Eu sabia que dava pra fazer, porque a gente fazia várias peraltices com os codiguinhos, né? Mas mas fazer mesmo pra pegar os starters de Johto, eu nunca peguei na época, não. É muito difícil. Não é fácil, né, mano? É treta, não é treta. Só isso, porque também tinha os eventos, né? Que nunca chegavam no Brasil lá, que ia pras ilhas, que era muito da hora. Sim. A única coisa que chegou foi aqueles mini Guaraná com Pokémon, tá ligado? Esse era o mais próximo que a gente tinha. Só. É. Agora, verdade, Firehead Leaf Green também tinha eventos também exclusivos, né? Porque, aliás, uma coisa que eu achava interessante era que, de acordo com seu starter, você tinha um dos cães lendários, né, rondando o canto depois do final do jogo. Isso eu achava da hora. Verdade. Porque é tipo mais ou menos que nem o Latios, né, no Hoenn. Tipo, só que de acordo com seu inicial. E tinha o evento da ilha do Ho-Oh e do Lugia. Eu esqueci agora. Era Navel e... É, Navel Rock. Era a ilha que tinha bifurcação pra você pegar o Ho-Oh e o Lugia. Eu achava bem legal isso, e foi nessa época que saiu do Deoxys também, né? Então, dava pra pegar o Deoxys na Birth Island. Achava da hora esses eventinhos de mapas novos. Saudades. Saudades dessas épocas. É isso aí, eles podiam ainda... É uma coisa que ficou só na terceira geração, né? Pra você visitar um mapa novo e capturar Pokémon. É, na verdade, tecnicamente, o do Darkrai também. Darkrai também é um mapa novo, entre aspas, que você não tem acesso até então. Mas... E tem o Hall of Origin também, né? Do Arceus. Mas ele nunca foi liberado, né? Tem que levar em conta isso. No caso do Darkrai, se você usa o código de passaparente, você consegue entrar e fazer o evento. Sim. É, você consegue chegar lá se você andar pelo rolê. No caso de Rubi Safira não dava mesmo, mas... É. De Emerald, de Firehead, de Green, não dava. Você tinha que ter um código pra fazer o warp pra lá, né? Mas é meio triste mesmo. Então, comentaram aqui, isso, né? Os events trigger de Heart Gold Soul Silver, tipo... É. Spike Ear de Pichu, esses bichinhos que você pega e leva pra algum lugar e ele faz alguma coisa. Que é a lógica da GS Ball também, né? De Gold Silver, né? Que a gente não teve na época, né? Aqui no Brasil. Eu tive. Infelizmente. Eu joguei. Mas é tipo, esses eventos eram legais mesmo, a ideia disso de evento. E hoje em dia é só Mr. Giftzão e é isso aí. É muito triste isso, na moral. É muito triste. Eu olho e falo, mano, o evento do Darkrai é muito foda de fazer. O evento do... É que o do Heatran não é exatamente um evento, né? Parte da história. É, o Heatran é pós-game, basicamente, né? Sim. Heatran é um pós-game. Nossa, toda vez que eu... O evento do Mew de brincar de esconde-esconde com ele, que é legal. É, o evento do Faraway Island. É do Emerald. Eu só conseguia fazer por causa de Game Shark no emulador. Mas era mó legalzinho. É, porque você... Tipo, acho que era o Oak's Ladder. Conseguia um ticket pra ir lá na ilha. Aí você chegava lá, era um monte de matinho alto e só tava lá o Mew. Aí ele corria pra dentro do mato e, ah, vamos brincar de esconde-esconde. Com Jesus. É, ele ficava correndo lá e você tinha que pegar ele. O da hora é que no... Qual é o nome? Na plaquinha que tem do lado de fora da floresta, tem uma mensagem... apagada, e que, tipo, fica implícito que talvez seja o Mr. Fuji da primeira geração, né, que escreveu aquela mensagem, porque, tipo, no finalzinho tá assinado, o nome tem duas sílabas, a primeira tá apagada e a segunda é Di, tá ligado? Então, tipo, a galera teoriza, né, que é o Mr. Fuji lá, deixou uma mensagem pra quem fosse encontrar com o Mew e tal. Era Joji, mano. Era o Joji. O legal é que o Mew, mano, é América Latina, é um negócio. É, o bagulho aqui é nóis. Outras florestas. Floresta aqui, ó. Blanca. Blanca. Mas é verdade, né? No Firehead Leaf Green não tinha. Não trocaram, né, as referências ao mundo real, né? Que tinha. Eles fizeram isso só agora no Let's Go, né? Mas não tinham tirado as referências à Guiana e o caralho. Que é da hora. É verdade. Eu acho que é pra não dar treta, então eles acabaram de tirar. Não, com certeza. Tiraram pra. Tá certo, tem que tirar mesmo. É que na época eles não precisaram, né? Mas é. Não acharam necessário, mas. Mas é da hora. É tipo os Simpsons que bota macaco na tela. Exato, exato. É, mas é, pra não cagar a regra completo com o Firehead Leaf Green, porque eu não quero parecer aqui que eu tô reclamando do jogo. Você está reclamando do jogo. Eu acho que Firehead Leaf Green faz um jus do caralho pros starters. Porque, tipo, nos jogos originais tinha um problema, entre aspas. Não um problema, né? Mas é aquele negócio. O Charmander é o modo difícil, porque você vai encontrar com o Brock no começo. E você, tipo... O fogo não faz tanto efeito, então você vai se fuder. O Squirtle é de boas e o Bulbasaur é de boas. Aí tem a Misty, é o mesmo problema. O Squirtle vai seguir mais ou menos ali, mas até lá você já vai ter mais um Pokémon e o Charmander também, mas pela lógica você vai ter um pouco mais de problema também. E no Firehead Leaf Green eles trocaram isso, porque você, pelo menos no Brock, você aprende Metal Claw com o Charmander. Então eles balancearam isso. E eu acho isso bom, tá ligado? Que, tipo, o jogador não ser punido, entre aspas, pela escolha de inicial dele, tá ligado? Pra ele não se sentir lesado por ter escolhido um inicial. E eu acho isso muito legal. Eu acho que é bem ser punido, assim, sabe? É um modo que eles tinham de, tipo, colocar dificuldades no jogo. Tipo, modo easy, modo médio e modo hard. Não, isso aí era a Nintendo falando, ó, você escolheu errado, era pra ser passado. Não, então, mas é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos nessa onda do Cross mesmo, tipo, assim, não que ele fosse isso, tá ligado, mas é essa impressão que fica, tá ligado, tipo, beleza, é mais difícil pegar com o Charmander, mas, e se eu quero pegar o Charmander e eu não quero passar uma dificuldade tão grande, eu não posso pegar o Charmander como jogador, tá ligado, então, sei lá. Na minha época, você pegava um Caterpie e voler pra Butterfree, que o Confusion dava super effective nos Geodude. Não dava, não. No Yellow dava. No Yellow dava? Não, mas no Yellow você podia pegar Nidoran, né? Sim. No Yellow eles facilitaram um pouco também nesse sentido. Mas no... Eu acho que, tipo, trocou... Tipo, eles fizeram um agrado ali pra, tipo, não ficar muito difícil de passar do primeiro ginásio, tá ligado? Porque os outros ginásios, beleza, tipo, você já vai estar com outros Pokémon, você já vai estar com um level mais alto, você consegue passar com mais facilidade. Você consegue dar seus pulos, tá ligado? Mas no primeiro ginásio que você tem, tipo, uma lista bem baixa de Pokémon pra poder lutar com o Brock, eu acho que era vacilo realmente eles não terem feito nada. E eles fizeram e eu achei da hora. É, então, tipo... É que assim, o foda é que Pokémon tem grinding, né? Então, acaba que se você grinda seus Pokémons muito no começo por conta tipo da você? Eu não faço isso direto. Assim que eu sei. Não faço não. Eu não faço, eu aceito as dificuldades. Eu cheguei 20 levels abaixo no Champion, em Alola. Não que fosse grandes coisas, tipo, mas tudo bem. Pelo menos nos primeiros jogos, né, tipo, primeira, segunda, terceira geração, você tipo, tem que grindar bastante, acaba sendo muito prejudicial pelo seguinte, tipo, ah, quero pegar outros pokémons, só que eles estão muito abaixo do level dos que eu tenho aqui, e sem contar que você vai passar todo, tipo, no massacre, se dá um hit nos trainers, acabou a batalha, você chega, tipo, você quer capturar os pokémons, você mata eles, sabe? Então acaba sendo uma desvantagem de balanceamento mesmo. Sim, sim. É meio desbalanceado mesmo. Mas eu acho que é justo, tá ligado? Tipo, é que se o primeiro ginásio não fosse ground, talvez não fosse tão desbalanceado, tá ligado? Mas o primeiro ginásio é ground. Rock, mas tudo bem. É, você entendeu, né? Mas enfim, no fundo você tem razão. No fundo você tem razão, o ginásio de pedra. Mas o problema maior pro Charmander é o ground, né? Super Sonic falou que eu chego no Brock no nível 36. Pior que quando eu rejoguei o Firehead e eu peguei o Charmander, eu cheguei por volta do nível 20 e poucos, cara. Ah, mas você chegou na barra de espaço, né, meu consagrado? Sim. Ah, então. Você acha mesmo que eu tenho paciência pra jogar em modo normal? Não, então, mas é aí que tá, tipo, a gente consegue jogar com essa facilidade do emulador, mas se a gente for comparar com quem joga no console mesmo, no portátil, a experiência é diferente, então, tipo, ninguém vai chegar a level 20 no Brock, acho que até porque a partir do level 20, acho que o bicho parece, acho que para de obedecer. Não lembro qual é o level, acho que se é do 20 ou se é o 30, mas ele, uma hora ele para de obedecer, tá ligado? Então, nem dá pra você chegar, e se você tiver paciência pra isso, você vai demorar o dia inteiro, tá ligado? Ou mais. Então, esse é o meu problema, eu cheguei no Brock, eu tive que ganhar com... Eu não lembro qual foi o outro Pokémon que eu tinha, mano. Mas eu ganhei com outro Pokémon, não com Charmander, porque ele simplesmente cagou pra mim, tá ligado? É, então. Agora, tipo, por exemplo, em Gold Silver, eu até, antes do rival, eu até chegava, sei lá, até o level 10, tá ligado? Tipo, 100 barra de espaço, na época do Game Boy. Mas, jogos depois, mas sem, se você for deixar 100 barra de espaço, não dá pra fazer tanto grande. Você faz, mas uma hora cansa. Mas é aquela coisa, tipo, com a barra de espaço no emulador, você faz com mais facilidade o jogo, só que você aproveita menos, tá ligado? Sim, dá com certeza. É a consequência. Então acho que assim, eu não teria tanto problema de fazer um grind mais pesado num videogame, porque eu saberia que eu estaria aproveitando o jogo melhor, tá ligado? Sim, sim, sim. Então eu não tenho tanto essa treta de, pô, vou ter que... Não vou grindar até o nível tal, aqui, porque eu tenho preguiça. Não, sim, sim, sim. Eu já falei isso aqui várias vezes. O único lugar que eu realmente... Os dois únicos lugares que eu realmente odeio grindar é no final de Ruby Sapphire e Emerald, que é ali naquela área da Victory Road, que quanto maior o level do seu Pokémon, mais chato de grindar é. Sim. E em Black White 1, que é basicamente o inverso, o começo do jogo ele não te favorece nada pra grindar. Sim, sim, sim, então, é meio ruim mesmo, é verdade. Nossa, é muito horrível, porque você tem que pegar um. Você tem que estar com Pokémon, sei lá, level 10, só tem Pokémon nível 3 e tipo, só os trainers não dão conta, tá ligado? Sim, sim, sim. Mesmo você pegando o Pokémon lá, macaquinho, que tem vantagem sobre o ginásio e tal, não rola. Não compensa, sabe? Não que não compensa, mas tipo, não é o suficiente. Sim, sim. Agora, uma outra coisa que eu acho muito. Eu acho que, nesse sentido, o FireRed Leaf Green acho que é o melhor jogo que já fez isso, saca? Da franquia. No sentido de tentar explicar alguma coisa pro jogador. Porque, beleza, na primeira geração não tinha explicação de nada. Você chegava na primeira batalha lá, e aí você caía na batalha e você tinha que mandar os comandos. Mas FireRed Leaf Green, ele dava tipo um tutorialzinho ali na primeira batalha, pelo menos ensinava o que você tinha que fazer ali, qual que é o objetivo da batalha. O que às vezes pode ser meio desnecessário, mas eu acho que é da hora, tá ligado? O professor tá ensinando pra você ali como batalha, já que é a sua primeira batalha. E tem o... Se você perder, ele te banca, né? É verdade, eu acho que ele banca. Acho que tem um negócio ele dele se bancar. Se você perde a primeira batalha, no remake, ele te banca. É verdade. Tem esse negócio mesmo. Ele banca o... Já que você... Tipo, já que é... Você não sabia que tinha esse rolê aí, a gente vai pagar aqui, mas... Fica esperto. Paga logo, velho. E outra coisa que eu acho muito legal do FireRed Leaf Green, que tipo, nenhum outro jogo tem, é aquele fac do LR, tá Nossa, ligado? Pode crer, né? Porque tipo, eu acho que isso todo jogo devia ter, de alguma forma, tá ligado? Beleza, tem coisas que a gente sabe tranquilamente, mas é interessante ter tipo alguma coisa dentro do jogo, tipo um manual assim que... Por exemplo, lá tinha o Type Matchup, tá ligado? Por que que não tem nos outros jogos o Type Matchup? Pra você ver o que dá super efetivo no outro, tá ligado? E eu achava isso muito legal, tipo, eu não acessava porque eu já sabia, mas e às vezes eu até acessava sem querer, porque o LR ficava perto dos teclas que eu usava, né, no teclado. Mas no geral, eu acho que é muito útil, infelizmente não tem. Hoje em dia no Sun Moon até aparece, né, entre aspas, o que dá super efetivo, o que não dá super efetivo, mas é um pouco mais descarado, né, um pouco mais na sua cara, o que dá super efetivo ou não. Sim. Não é da mesma forma. Tipo, além desse negócio do TV, uma coisa que eu achava muito louco disso é que antes de você pegar lá o Zou Parcel e tal, e pegar o Pokédex, uh-huh. O tiozinho da TV tava caído no chão, tá ligado? Sim, o sim, sim. Ai, outro NPC chega e fala que ele é mal bebum, tá ligado? É, então. É, tipo, no ocidente ele fala alguma coisa de café, né? Ele vai beber um café... Tá pensando em beber o café. Na verdade, o velho. É chá, sei lá o que é. Mas na verdade, a gente sabe que ele é um velho bebum. Aí no Let's Go ele fica achando que ele nem aparece mais, tipo, já morreu. É, no Let's Go ele não aparece porque a equipe Rocket tá bloqueando o caminho. O ruim é que, tipo, a terceira geração é a última geração completa, né? Porque as outras. A quarta tem ainda, mas não completa. Que tem Game Corner também. É verdade, é verdade. Game Corner, o Ruby Safira, o Emerald e o FireRed Leaf Green tem. Toda tem. Geração tem Game Corner, verdade. Boa lembrança. Nossa, saudades, que Game saudade. saudades de perder dinheiro. Saudades de jogar fora todo dia em aposta. Acumular 9.999 moedas pra comprar um código. É, tem que ser guerreirinho. Tinha um macete pra ganhar moeda rápido. Tinha, é só você batalhar com os caras e trocar dinheiro por moeda. Era o único jeito, porque do contrário você vai se fuder, não tem jeito. Você usava Dowsing Machine, você sempre encontrava umas moedinhas no chão, tá ligado? Mas eu acho que não era. Eu acho que elas não eram respawnáveis, tá ligado? Era respawnável, eu testei. Alguns cantos eram. Nossa, cara. Ah, é? Alguns cantos. Uhum. Ah, não. Ah. Mas, tipo, não era todos os spots que se pegava moeda, era só alguns, tá ligado? Sim, sim, sim. Mas ainda assim, se acumulava uma quantidade legal ali. Se for pegar a barra de espaço, você acumulava rapidinho. Versus Seeker, mano. Falei de Red Leaf Ring, trouxe versus Seeker, mano. Verdade, mano. Verdade. No Emerald, ele tem uma função similar, né? No Pokénave, mas o Versus Seeker é mais direto, né? E hoje não tem mais o Versus Seeker, né? No, nas gerações novas. Até porque. Não, em Horaz tem. Em Horaz tem o mesmo lance da. Sim, sim, claro. X-Neve. É. Não, mas eu digo o Versus Seeker mesmo. Porque eu lembro que eu. Em Kanto e até no próprio. Em Hoenn, eu nunca usei muito essa função, tá ligado? Mas no Platinum, no Diamond Pearl Platinum, eu usei pra caramba. Usei muito. Pra ganhar uma grana. Dinheiro fácil. É isso aí. Legal também que Fire Red e Leaf Green eles trocaram, né? Porque antigamente você precisava entregar. Era limonada ou era água? Você podia dar qualquer uma das bebidas nos originais. Aí depois em Fire Red Leaf Green eles criaram lá a bebida lá, né? O chazinho, é. O tea. Chazinho lá, pra entregar lá pros caras. É. Que é isso é da hora. É uma propina, é verdade. Os caras estão lá de greve, você dá um chá pra um e aí todos eles passam a sede deles. Ô Pokémon aí, corrupção, mano. Corrupção é isso aí, mano. Aqui é nós. Os guardinhas aí, você não. Vou ver se eu entrego chá pros guardinhas aqui do Brasil. Acontece. É isso aí. Será que. Caraca. Verdade, né? Será que os guardinhas aceitam uns chá aí de propina? Tentar passar na próxima vez que eu ver um policial. Você é o seu policial. Toma esse chá aqui. Chazinho aqui. Dá uma piscada assim, tá ligado? Tipo, ah. Mas é verdade, isso aí é um conceito interessante que eles ajustaram. Porque querendo ou não, tipo, assim, é difícil isso acontecer. Mas na primeira geração, se você fica sem dinheiro nenhum pra comprar drinks e você batalha com todos os caras batalháveis até, sabe, tipo, até o final do jogo e gastou todo o seu dinheiro e você não consegue comprar uma fresh water, você travou no jogo. Tá ligado? Você tem que resetar. Não, o jogo. Você tem que ser internado, mas beleza. Assim... É, você precisaria ser internado, mas tecnicamente você consegue dar softlock tá, no jogo, tá ligado? Mesma coisa, aliás, isso é até interessante. Na primeira geração, isso rolava também até no Safari Zone, porque você tinha dois itens-chave que precisavam ser pegados lá, que é o HM3 e o Golden Thief. E se você não tivesse dinheiro pra entrar no Safari Zone, você não entrava. Em Yellow, eles corrigiram isso. Se você não tiver dinheiro, os caras, eles... Acho que eles te deixam entrar com uma Pokébola, um bagulho assim. E acho que em Fire Red Leaf Green tem um negócio desse também. Tipo, eles deram um jeito lá de você... De você não dar soft lock, tá ligado? Aliás, o próprio Versus Seeker, né? Tipo, você não fica sem dinheiro, né? Só se Sim. você... Sei lá. Não tem jeito, tá ligado? Uma coisa que eu tenho que reclamar é que eles não colocaram div. Não, tô brincando. É verdade, não tem div. Não tem div. Não tem div. Isso é imperdoável. Considerando que Rubi e Safira tinha, né? Por que tirar o div? Aliás, técnicas. Mas uma coisa que eu acho bem legal do Fire Red Leaf Green também é que, tipo, o visual dos personagens são um pouco o sprite, né? Dos bonequinhos, assim. Ele é um pouquinho diferente de Rubi e Safira. Não é como se eles tivessem pegado o Brandon e tivessem colocado um boné nele e virou Red, tá ligado? E é tipo um bonequinho diferente. Até o ângulo de isométrico do Red é um pouquinho diferente do Brandon ou da May, né? Sim. Então isso é interessante. Eles deram uma trabalhadinha melhor nisso. O do Brandon também parece que você tá se arrastando pelo chão. Exato. Verdade. E aí eles tiveram esse pequeno tato de que quando você batalha com alguém de Rubi e Safira, eles usam um sprite do Brandon e da May, mas eles usam um sprite updateado, tá ligado? Pra esse novo visual de gráfico, tá ligado? Então é o Brandon e a May, mas com o outro... Tipo, é a roupa deles de Rubi e Safira, mas com o rolezinho mais isométrico, mais bonitinho e tal. Não é o sprite de Rubi e Safira, tá ligado? Que aparece no negocinho lá. É da hora. Aliás, não lembro se era na batalha, dentro da batalha, era igual. Mas quando você encontra... Sabe quando você tá com os dois NPCzinhos? Tá ligado? Tipo, Sim. naquela salinha, aparece o sprite diferente. É da hora isso. Nossa, isso eu não sabia. Curiosidade, aprendendo, viu? Vivendo e aprendendo. Legal também o Ending lá, o final do Fire Red Leaf Green. A Ending é da hora, mano. A Ending de Fire Red Leaf Green eu gosto mesmo. É verdade. Você tem razão. É muito bonitinho. É top mesmo. Porque é um medley, né? É um medley. Na verdade, Ruby Safira fez como que era a engine de Ruby Safira? Não era, não. Não, é porque assim, eu tô tentando lembrar a ordem dos jogos, mas eu acho que o Fire Red Leaf foi o primeiro jogo que tenta, assim, ele, Ruby Safira faz mais ou menos isso, eu acho, mas não do mesmo jeito que Fire Red Leaf Green, que ele vai contando, o Red ele vai correndo, acho que de trás pra frente, não é? Na jornada. Tipo, ele começa no rolê lá, depois ele vai andando pra região até chegar em Pallet. E isso depois ele foi utilizado de novo algumas vezes, tá ligado? E eu acho isso muito legal. Foi verdade. Ele não tá correndo tipo... diretamente, mas tá aparecendo o um mapa lá atrás enquanto ele corre, né? Então é tipo, ele tá voltando, passando de novo por canto, mas agora voltando pra casa. Sendo que ele podia usar o Fly, né? Mas tudo bem. Mas, enfim. Cada um volta, né, de jeito... É, que é, mas é da hora, tipo, uma retrospectiva aí pela reversa, pela jornada, da hora. Aí foi mais um ano só pra voltar, tá? Só pra voltar. Meu, além disso, os sprites do Red... Os sprites não, as artworks mesmo, do Kenshin Jimori, do Red, da Leaf e do Green, eu, tipo, na época, achava muito da hora, tipo, porque eu achei que eles deram um update muito bonito, assim. Nossa, as artworks de Fire Red Leaf Green, no geral, eu acho que são muito boas. Verdade, né? Geral. Eu acho que são muito boas. Porque, assim, a gente até comentou algumas vezes, acho que a gente comentou isso até no próprio cast de expectativas de Ruby Safira, de Omega Ruby Alpha Safira, que as artworks de Ruby Safira, os personagens, eles estavam meio que sempre na mesma pose, assim, numa pose meio parecida, com uma cara meio Sim. de peixe morto, tá ligado? Que, tirando um ou outro, assim, que tinha mais personalidade, tipo, eles eram meio blazezinhos, assim, e tal. E não que o artwork fosse feio, mas elas eram um pouco menos empolgantes. E os caras fizeram um trabalho em Fire Red Leaf Green que eu acho que, tipo... Talvez, é. Eu acho que são as, tipo, principalmente a de líder de ginásio, são as minhas artworks favoritas. É assim, período da Game Freak, tá ligado? Aquele período Sim. ali, eu acho que são os líderes de ginásio, tem uma puta artwork, tá ligado? Ângulo, tipo, o artwork do Blaine é genial, nossa senhora. Muito é bom. Linda. É porque se você for ver, é porque também, em paralelo com jogos, né, teve essa evolução, digamos assim, das artworks. Sim, no sim, início sim. era tudo meio, nossa, até meu primo de 5 anos conseguia fazer igual. Sim, sim. Que era muito zoado nas artworks de Pokémon e tal. Aí foi justamente na terceira geração que criaram um padrãozinho mais amigável, né? Que aí Fire Red Leaf Green, todos os 150 primeiros ganharam uma nova artwork, né? Sim, sim, exato. Depois fizeram isso com Red Gold Soul Silver também, com os Jotô, e aí pararam, porque em Ruby, Omega Ruby e Safira não renovaram. Já não precisava mais, é. Apesar que, tipo, assim, o traço principal da franquia até a terceira geração, ela era meio... Ela, assim, o da primeira geração era muito quadrado. Tá ligado? Tipo, era um bagulho meio anos 80/90, muito quadrado, infantil quadrado. Quando foi pra Fire Red Leaf Green e o Ruby Safira Emerald Fire Red Leaf Green, eles pegaram aquele quadrado, mas eles deixaram mais proporcional, deixaram, sabe, tipo, eles conseguiram trabalhar algo que parecesse real, assim, tipo, não tão cartoonizado, mas quadradinho ainda. Sim. E eu acho aquilo, esse traço muito da hora. E depois de dar Diamond Pearl pra frente, eles começam a deixar mais arredondados, tá ligado? Então, Sim. e aí, hoje em dia é bem, tipo, bem arredondado, né, o traço do os cabelos não faz ponta, tá ligado? É, o cabelo é arredondado. Oi? Se for ponta, vai furar o olho da criança. É, exatamente. É a tesoura do Mickey no cabelo do cara. Tesoura sem ponta. Então, e eu gosto muito dessa época da artwork de Fire Red Leaf Green por causa disso, que ela é um meio termo ali, ela não é nem o arredondadinho a partir, tipo, começar a arredondar de vez, mas ela não é nem o quadradão também, tá ligado? Eu acho da hora. Sim. É, porque hoje em dia, querendo ou não, os sprites, as artworks, você olha assim pros, tipo, os rivais mesmo, eles parecem que tem algum problema mental, não sei, são muito infantil. Os próprios protagonistas, né, a gente zoa desde Heart Gold Soul Silver, que o protagonista ele tem que ter cara de idiota. É. Ele tem que ter cara de um sorriso besta, tá ligado, na cara. Não, pior que, tipo, é só imun, né, que eles usam muito isso, que às vezes tá acontecendo um maior negócio no jogo, lá, com o microfone explodindo, e o cara tá lá cara de idiota. O cara tá lá felizinho. Ele não tá felizão, tá ligado? Ele tá só com um sorrisinho, assim. Cara de quack sire. É, tipo um quack sire feliz. É da hora, mas eu gosto das artworks mesmo, verdade. Fica a dica aí pra próxima geração, quem Sugimori, retorna aí o estilo. É que aí também a treta é que o Sugimori, eu acho que ele não faz mais as artworks finais, tá ligado? Eu acho que ele é mais direção, tá ligado? Então os caras, eles fazem as artworks meio que no traço dele, tá ligado? Tentando puxar um pouco pro traço dele, mas se você for pegar, por exemplo, ele, Game Freak tá lançando lançou o canal deles no YouTube, né? E você vê o Sugimori fez dois desenhos já lá. Ele fez um Postman, no 100% digital, e ele fez uma outra mina lá do, acho que do Mendel Palace, eu não lembro o nome do jogo agora, que é, e ele fez a mão, né, tipo, tradicional. E você vê que tem um certo quadradinho ali que é mais cara do traço dele, tá ligado? Tipo, você vê também o limiar, não é, tem tanto dessa época de, né, 2000 e tantos, mas é da hora, eu acho da hora. É tipo, saudades. É. Mas é da hora, é da hora. O que mais teve de bom? Eu gosto do jeito que eles refizeram o design de canto, tá ligado? Porque, sim, apesar de ser meio padrãozão, né? Eu acho que ficou legal, como ficou nesse novo gráfico de Ruby Safira, né? Mais colorido e tal. Como que seria a versão de Fire Red Leaf Green e tal, de canto. Eu acho da hora. Querendo ou não, tipo, a terceira geração foi meio que fundamental, né? Pra definir, assim, qual o perfil gráfico da franquia, né? Dos jogos. Sim, porque, assim, exatamente. Os primeiros dois jogos era tudo cagado o negócio, por conta do Game Boy. Então não tinha muito como saber, né? Aí, tipo, a terceira geração, do jeito que eles criaram, meio que seguiu um padrão até hoje. Obviamente, hoje a gente tem 3D e tal, mas se você for ver, não mudou, assim, né? Não, exatamente, é verdade. Tipo, eles têm eles fazem alguma atualização, né? Eles dão atualização, mas o conceito continua sendo o mesmo. Tipo, os tetos das casas em Cerulean são azuis. E isso é, sim, padrão terceira geração, tá ligado? Mesma coisa Ruby Safira, né? As cidades e tal. Eles só dão uma melhorada depois, mas o padrão continua bem... Uau. Foi estabelecido já na terceira geração, pelo menos nessas duas regiões, né? Exato. E é lindo, né? Tipo, eu pelo menos adoro a terceira geração, assim, visualmente falando. Sim, sim. Eu confesso que até com relação à quarta geração, assim, eu gosto muito do gráfico de Hard Gold Soul Silver, mas Diamond Pair, Platino também gosto, mas Diamond Pair pra mim foi muito beta ainda, sabe? Em questão de gráfico. Sim, sim. Eu arrisco dizer, assim, que ainda acho mais bonito jogar a terceira geração do que Diamond Pair, mesmo sendo 3D. Entendi, tô ligado. Eu entendi o que você quis dizer. Tipo, não sei, tava muito beta ainda, sabe? Não, eu entendi. No DE, assim, não, é verdade. Tipo, tem algumas coisinhas. É porque o 3D ele não era tão da hora, tá ligado? É porque o 3D do DS já não era tão, assim, maravilhoso. Assim, pra época até que passava. Mas eu acho que o Ruby Safira, ele. Visualmente, ele é mais agradável ao olho do que Diamond Pearl. E, em cenário, principalmente. Porque os personagens continuam sendo sprite, né? Mas o cenáriozinho 3D, assim, o outline, tem alguma coisa meio estranhazinha mesmo em Diamond Pearl que. É, tipo, o Diamond Pair, por mais que tenha algumas mudanças e tal, tenha aquele vulcão lá naquela ilha lá da batalha, lá, Battle... Sim, sim, sim. Lembro o Stark Mountain. Stark Mountain. Tipo, a terceira geração, como era... Tanto que a maior parte dos jogos feitas por fãs, né, esses fake games aí, são baseados nas runs da terceira geração. Sim, sim, sim. Era muito mais fácil aproveitar, né, a engine lá. Ó. É, eu acho que era muito mais fácil pegar os assets e recriar em cima e salvar em cima e tal, do que no DDS. Acho que até dava, eu lembro que tinha umas ferramentas pro DS também, mas a maior parte das ferramentas era terceira geração, porque era mais fácil mesmo, provavelmente fazer essas ferramentas, melhor, né? E aí, tipo, por isso que permitiu que Hoenn tivesse tanta coisa, assim, tipo, naquela época, né? Sim, com certeza. Assim, olha que peculiar, mas a gente teve numa engine gráfica, pelo menos parecida, né? Porque apesar de não ser igual, o gráfico de Ruby, Safira, Emerald e Fire Red Leaf Green são parecidos, por mais que não seja igual. Sim. Mas se a gente for considerar que os dois saíram na mesma geração, no mesmo estilo gráfico. E agora, não sei quantos anos depois, apesar de não ser na mesma geração, mas Kanto e Hoenn ganharam um remake no mesmo modelo gráfico também. É verdade. Porque verdade. O Let's Go, ele não é no modelo gráfico de Sun e Moon, mas ele é no estilo gráfico de Ruby Safira, ou Mega Ruby Alpha Safira, tá ligado? Verdade. Então, os dois ganharam remakes e são, tipo, visualmente similares, assim como os originais eram também, o primeiro remake e o original, né? Acho, nossa, não, é verdade. Peculiar. É um, peculiar. Uma análise breve aqui. E é legal, né, que ver, tipo, pelo menos nos remakes respectivos de cada um, eles mantiveram muita coisa, assim, criada na terceira geração, né? Sim, assim, com certeza. Uma analogia, assim. Sim. Porque, se você for ver, teve uma mudança, obviamente, natural no remake da primeira de Red Green pra Fire Red Earth Green e Hard Gold Soul Silver com Gold Silver, porque na época não tinha nada mesmo. Mas assim, agora eles mantiveram do jeito que tinha que ser mesmo. Eu ia achar muito estranho se eu visse, sei lá, Cerulean, igual você falou, com as casinhas vermelhas, sei lá. Sim, é, seria bizarro mesmo. Seria... Não dá, hoje em dia não dá mais. Nem faz sentido, né? Tipo, por causa do nome, né? Tudo bem que isso influencia, né? Mas enfim. Mas tipo a Nugget Bridge, que a gente tava até falando offline um dia aí. Ela é meio dourada, né? Ela é meio amarelada. Sim, é verdade. E, tipo, aquilo foi definido na terceira geração. Aí teve na quarta, teve, digamos, assim, um pouquinho parecido lá no na sétima geração. Em Alola, sim. Em Alola. E agora ela continua meio dourada em... Let's Go, é verdade. São algumas coisas que foram estabelecidas na terceira geração e são mantidas até hoje mesmo. Virou lei. Podiam fazer um remake da terceira. Não, já estão fazendo. Já fizeram, já. Infelizmente já fizeram. Próxima a única... já vai ser de canto. Próxima geração vai ser de canto. É verdade. A única coisa que eu acho que fica um pouco... que acho que é um pouco incoerente com o Let's Go em relação ao Omega Ruby Alpha Safira é que o Omega Ruby Alpha Safira e tipo, corrigiu dia e noite, né? E o Let's Go meio que foi nessa vibe Fire Red Leaf Green de manter as coisas como eram. Aliás, no Fire Red Leaf Green nem dá pra evoluir o Espeon, né? Porque apesar de dar pra fazer isso em Ruby Safira, porque tem o relógio, em Fire Red Leaf Green não tem o relógio interno. Eles não utilizam o relógio interno. Então você tem que trocar pra Ruby Safira pra poder fazer a evolução e destrocar. Tem felicidade? Tem essa mecânica em Fire Red Leaf Green? Não tô lembrando também. Tem, acho que tem. Happiness, né? Eu acho que tem sim. Friendship, né? Tem, aliás. Tem, acho que tem sim. Ah, pelo menos. Tem, tanto que você ganha um ovo de Togepi. Ah, tá, verdade. Então eles continuaram. É, não, Friendship tem sim. É, tipo, eles tiraram algumas coisas, mas também não foi tanta coisa assim que eles tiraram, não. É mais o rolê do dia e noite, porque eu acho que o principal que eles realmente não podiam tirar naquela época, que hoje em dia até pra proposta do Let's Go faz sentido eles terem tirado, que eram as habilidades. E o... Mas lá eles não tiraram as habilidades. Se eles tivessem tirado, eu acho que seria pior mesmo. Tipo, porque aí ia ser muito parecido de fato com os jogos antigos e... Acho que ia perder a graça também do remake, né? Verdade. Não, e aí um detalhe. Tava até comentando com o Nicolas. Encanto, em nenhuma das gerações, nunca teve chuva. É, e aí, exatamente. Eles postaram lá no canal lá, da Pokémon, que Canto é um lugar que é conhecido por ter bastante chuva. E tipo... eu queria saber aonde. Aonde? Será que veremos Canto em breve com chuva? Será? Será? Tipo, todas as vezes que a gente jogou Canto era época de seca. Época de seca, verdade. Estiagem. Não, tipo, até em Hard Gold Soul Silver, que botaram chuva em Johto, não colocaram na parte de Canto. É, tipo... não colocaram, só colocaram em Johto. E aliás, acho que só colocaram em uma rota de Johto só, né? Que é aquela rota perto de Azalea, só, né? É, lá no Lake of Rage. O legal também é que... Não, mentira, choveu em outra parte de Johto, sim. Naquela rotinha de... só essas mesmas. Acho que são só essas duas, né? Pra dizer que chove, né? É, sim. Não, e legal também, não vou entrar nessa parte de hype, de rumor nem nada, mas na época do Let's Go, estavam falando que iam fazer uma região baseada em Kanto, que ela estaria afundada em água, né? Aí ia ter Divi em Kanto. Só queria falar isso. É, era isso mesmo, eu falei zoando só. Não, não era isso não. Era só isso. Não, eu ia falar, tipo, se tava inundada em água, quer dizer que chove mesmo em Canto, mas gostei mais dessa coisa do Divi. Ué, não necessariamente. Kyogre foi dar uma passadinha em Canto pra dar oi. É verdade. Acabou inundando tudo. É verdade. Não, mas é que às vezes pode ser, tipo, ele pode ter, assim, o nível do mar aumentar, não quer dizer que é um. Que é chuva. É porque houve um. Alguma coisa fez o. Tipo, fez aumentar a quantidade de água. Porque a chuva é a água que evaporou e tá caindo de novo, né? Verdade, se você for nessa prática, ela. Tecnicamente. Mas aí poderia ter de gelo, né? Tipo, de gelo assim e tal. Que aliás, gelo também não tem ruim, né? Aliás, aquela única caverninha lá que tem ruim, né? Que tem os Pokémon de gelo, né? Eu nunca fui lá. Você só consegue ir lá quando a maré tá baixa. É, tem um rolê desse, é verdade. Eu fui, Rubi, Safira, né? É verdade, tem um rolê desse. É muito legal. Tipo, lá embaixo é gelado, né? Eu achei isso muito legal de maré. Não tem outros jogos. Não. Não tem. Essa ideia é uma ideia bem legal mesmo. É uma ideia da hora. Aliás, o em Ruby Safira tem o... Você vê, né, como os caras são meio loucos. Eles tinham planejado... Sabe os climas, né? Tipo, tem o Sunlight... No Overworld, né? Tem o Sunlight, tem o Rain, tem o Sandstorm. E eles programaram o Hail, tá ligado? De neve. Verdade. Mas em nenhum lugar ela é ativada. Tipo, ela foi inutilizada nos jogos de Ruby Safira e Emerald por causa disso. Porque em nenhum lugar ele ativa a neve no Overworld, tá ligado? Que é uma pena. E botaram isso também na mesma em Kanto, né? Também. É, acho que em Kanto também tem. Acho que tem... Não lembro se tem todas ou se tem a de neve, mas eu lembro que tem um negócio desse mesmo. Porque aí provavelmente é a mesma engine, né? Tipo, eles só adaptaram e tal. Mas é verdade. Tem disso de remake de Diamond Pearl, gente. De Diamond Pearl. De Diamond Pearl, por quê? Ah, porque Sinnoh, né? Gelo. Porque é gelo, é verdade. Sinnoh é verdade. É verdade. Você viu? Mas ó, olhando de uma certa forma, foi meio burro, porque assim, a Lola é muito quente e tem uma montanha de gelo que neva. Dá pra ter colocado em Hoenn, né? Uma montanha de gelo. É verdade, né? Os caras vacilaram, né? É que acho que eles não tinham pensado nessa possibilidade antes, né? É verdade. É, senão ia ficar muita coisa, já ia ter uma montanha que era com o vulcão, era o foco, aí ia ter mais uma montanha com gelo. É verdade. É que a Lola são quatro ilhas, né? Então, se vocês pegassem e tacassem isso na Victory Road, mas não sei se ia ficar tão bom assim. É, ia ficar muita coisa mesmo. Ia ficar muita coisa. Mas podia, né? Podia. Podia. Você pode. Podia ter feito, sei lá, alguma coisa. Ou então daria pra ir pra um barco, tá ligado? Ir pra uma ilha gelada. É. Tá ligado? Tipo, fizeram eles várias ilhas. Eles podiam nevar lá na Batalha da Fronteira. Quer dizer, aquela Batalha da Fronteira Fajuta, na minha opinião. É verdade. Verdade. Daria pra fazer. Fajuta no Omega Ruby Safira, né? Porque sim, claro. Não, é verdade. É porque assim, eu joguei poucas vezes Emerald, mas eu lembro que os meus olhos brilhavam quando eu ia pra Batalha da Fronteira de lá, porque era muito grande. Sim. O que mais que falou a gente falar de Fire Red Leaf Green? Eu acho que não tem muito mais, porque na verdade Fire Red Leaf Green é bem básico, né? Tipo, o que ele... Básico no bom sentido, né? Tipo, não tem muito o que falar, porque é Kanto, né? Um remake de Kanto com a CV, né? E a CV eu acho que é o maior destaque, talvez. E a engine de Ruby Safira, né? Da terceira geração em si. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar de Emerald, ou a gente falou, não lembro agora. Tá começando a me dar sono. E agora a gente começa a falhar a memória. Assim. A gente falou dos sprites de animados? Não falamos. Eu acho que a gente não falou dos sprites animados de Emerald, né? Somos vacilões. Somos vacilões, porque assim como o Crystal fez, né? O Emerald fez o favor de animar os sprites. É, exatamente. Na verdade, eles não fizeram mais que obrigação, né? É, essa é a verdade, né? Na porque real, eles tinham que ter tirado de todo jogo, feira. É verdade. É verdade. Agora, os Pokémon de Kanto em Fire Red Leaf Green também tem sprites diferentes, né? Alguns, não acho que não são todos, mas assim como eles fizeram com Heart Gold Soul Silver, né? Alguns bichos de Heart Gold Soul Silver ter sprites novos e tal. Diferentes dos de Diamond Pearl, né? E Platino. Eu acho que todos os 150 primeiros têm novos sprites em Kanto. É, talvez. Se eu não me engano. Acho que talvez o que eles podem talvez não ter é back sprites diferentes. Mas front sprites eu acho que eles têm diferentes mesmo. Isso. Aí os outros, obviamente, acho que não mudou. Deve ter mudado algum de Jotô e tal, mas não sei. Não, sim, se pá. Não lembro se pá. Muito bem. Mas eu acho também uma mudança que é muito mais sutil, que eu agora tô viciado em ver as mudanças de ataque entre as gerações. Sério? Tipo, tem uns vídeos que mostram, né? Tipo, sei lá, o ataque Thunder na primeira geração, na segunda. Sim, aí sim. Mostra jogo por jogo. E assim, teve uma mudança nas animações de alguns ataques de Ruby Safira pra Fire Red Leaf Green. Ah, e sim, Emerald, sim. Consequentemente, também. Ah. Isso acho que acredito que foi por conta do Game Boy Advance de SP, que trouxe luzinha, né? No, sim, pro sim, jogo. Sim, provavelmente. E aí eles eles mudaram alguns fundos, tipo, eu, se não me engano, do Hipnose ou do Psíquico, que tinha um fundo diferente em Rubi Safira, em Fahrenheit Leaf Green Emerald ele já tinha um outro fundo. Sim. Tem umas mudanças. Nossa, eu quase... Olha só que vacilo que eu tava esquecendo de comentar, mano. Fahrenheit Leaf Green trouxe... Ele era, na verdade, um bundle, né? Ele vinha com wireless adapter. Verdade. Foi o primeiro jogo a trazer a jogatina wireless possível pra Pokémon, né? Antes do DS, verdade. Né, no caso. Tipo, porque isso é grande. Eu não sei se era bom, tá ligado? Se funcionava bem ou não. Mas o fato de você não precisar de um cabo pra poder se comunicar com seus amiguinhos era bizarro. E a própria animação da troca, né? Era diferente. Porque de Rubi Safira usava o cabinho. E a de Fahrenheit Leaf Green usava o próprio wireless adapter. Eu só não lembro se o de Emerald, como é que era. Eu não lembro como é que era. Acho que o de Emerald tinha os dois. Eu não sei, eu não lembro. Nunca fiz muitas trocas, né, no emulador. Aí você vai ver, é tipo um negócio muito bosta, tipo infra-red, sabe? Exatamente. Era na terceira geração que tinha também aquele negócio da carta, de você, do TCG lá, que você capturava Pokémon pela carta, né? Ou eu tô brisando? Cara, eu lembro de um negócio desse, mas eu acho que não era na terceira não, hein. Eu acho que isso era de um rolê do Celebi, eu acho. Mas eu não tenho certeza se era pra terceira ou se era pra segunda. Eu lembro que tinha um leitor de carta em algum jogo, não era? Que você colocava... Ah, não, isso tinha na terceira geração, que era o e-reader. Mas ele foi muito miserável, né. Mas é verdade, tinha esse rolê, eu acho que se pá era pra terceira mesmo, então. Provavelmente era pra terceira. Porque tinha o e-reader lá e ele foi uma falha miserável. Tanto que no próprio Fahrenheit Leaf Green tem um... Acho que Emerald também tem, o Altering Cave, que... É verdade. Que tem a... Que ela era programada pra ter formatos diferentes e você poderia baixar eles com o e-reader. E o e-reader foi um fracasso. E aí nunca veio pro ocidente. Diria assim, as cards nunca foram liberadas e, tipo, os caras nunca usaram o Altering Cave. Uma pena, eles mas não... era uma puta ideia o Altering Cave. Era uma puta ideia. Ah, essas coisas não funcionam muito, né? Tipo, que nem na sétima geração, aquela coisa do QR Code lá, de você capturar uns Pokémon diferente. Do QR. Ah, é, se passa, sim. Se na passa, Lula. Sim. Tipo, não foi muito legal. É, tipo, é uma ideia legal e tal, mas não é... Não é divertido você ficar escaneando os bagulho, né? Até porque elas não tem muito propósito, né? Se ele fosse mais interessante no game, assim, seria até seria legal. Porque tem o evento da Magerna, que é com o QR Code, né? Tipo, você só baixa ela pelo QR Code. Então, verdade. Tipo, poderia ter mais negocinhos assim. Eu acho que seria muito legal, assim, a Lola desse pra até desbloquear ilhas, tá ligado? Com o QR Code. Seria um jeito de você fomentar, né? O rolê da QR Code aí em Alola. E talvez fosse uma ideia similar mesmo com o e-reader. Mas falhou. Moiou. É bom evento, deu ruim. Na verdade, Alola, no mínimo que eles tinham que ter feito é eventos com ilhas, né? É, exatamente. Falharam aí. Outra coisa com o QR Code que eles fizeram foi só pra tu ler a Secret Bases no Omega Ruby Alpha Sapphire. Nossa, isso eu já acho uma palhaçada. Sim. E tinha uma Secret Bases de um pessoal japonês famosinho lá que tu podia ter acesso naquela casinha especial, aí tu usava o QR Code pra ler, mas só isso mesmo. Né, deu muito bem. É, então. Eu lembro que teve um QR Code que eu baixei em Horas, que era de um carinha que tinha. Dava pra batalhar com ele e ele tinha várias blisters, tá ligado? Tipo, com uns golpes bosta. Que era pra você ganhar só XP, pra... basicamente. Aliás, não acho zoado necessariamente o QR Code na Secret Bases. O que eu acho zoado é que seja o único jeito, sendo que você já tem amiguinhos adicionados, tá ligado? Mas tá tudo da hora. Eu não lembro como é que era em Rubi Safira pra fazer isso. Era... Eu não lembro como é que era em Rubi Safira, porque eu nunca troquei com Secret Bases com outras pessoas e tal. Nunca fiz nada interativo de Secret Bases. Eu só fui testar no Horas, cara. Porque tem um tutorialzinho pra tal, mas em Emerald pra trás eu simplesmente ali falei, ah, não, acho que não tenho mais o que fazer, tá ligado? Sim, eu nunca fui muito tipo de fazer sidequest em Pokémon desse gênero, de Pokéblock, Secret Base, essas coisas assim. Se não mesmo, eu não nem trabalhei na minha crise. Ah, mas você parou lá pra fazer Poképoffin que eu sei. Porra, os Poff era da hora, pô. Nossa, eu me lembro do Klaus parando pra perguntar, ô, amor, onde é que fazia os Poképoff? Ah, mano, vai lá e faz tal cidade, você faz assim, assim, assado. Pronto. Heart é, Home. Porque eu precisava evoluir o Fibas. É top, Heart Home é top. Aliás, mas Red Leaf Green, a Misty já tinha o namoradinho dela? Não tinha não. Ah. Quer dizer, eu não lembro se ela aparece na Sevilla, mas eu acho que não, porque aí ia ser muita safadeza também. Não lembro, pra ser bem honesto. Eu preciso rejogar Fahrenheit Leaf Green pra ver se... se a minha opinião muda, tá ligado? Com relação ao jogo. Porque na verdade eu tava pensando aqui, eu falei errado, porque o Firehead Leaf Green não é o jogo que eu menos joguei. O jogo que eu menos joguei atualmente é o Let's Go, por razões de lançamentos curto, de ter pouco tempo de lançamento. E depois vem o Black White 2, porque eu joguei pouco Black White 2 também. Nossa, acho que o Black White 2 foi o que eu mais joguei. Eu joguei mais o Black White 1, o 2 eu joguei, acho que eu joguei uma ou duas vezes só, foi o que eu menos joguei. Firehead Leaf Green na época eu joguei bastante até. Ah, e tem a luta com o rival, né? A música com o rival, do rival no Firehead Leaf Green eu gosto muito. Sem maldade. A gente tava zoando da música aí agora há pouco, mas eu acho que ela acerta tanto em alguns pontos, tá ligado? Que por mais que eu goste muito da versão do Let's Go, e eu acho que seja a versão definitiva da música, pra mim, eu gosto muito de como parece que tem vocal na música de Firehead Leaf Green, tá ligado? Parece que tem uns coro, tá ligado? No fundo, assim. E isso eu acho muito da hora, porque algumas pessoas aí já podem saber, essa é a minha música favorita da franquia, mas enfim. Eu teria que reouvir, cara, porque eu, tipo, de cabeça eu não vou lembrar tanto. Já tem uns 2, 3 meses que eu joguei. Aham. Eu tava tentando falar que eu descobri que meu microfone tava no mudo. Não, que nem, pra mim, as músicas de Jotô e Firehead Leaf Green foram, tipo, as melhores, assim. Arrisco dizer que tem uma... A da rota do Lake of Rage, se não me engano. Sei. Ela é mais bonita em Firehead Leaf Green do que em Heart Gold Soul Silver. Sim, é. Tem algumas músicas que... Aliás, tem a... Eu acho que as das cidades também, eu acho que elas mandam muito bem, tá ligado? A das rotas eu não lembro muito de Firehead Leaf Green, de Gold Silver. Mas as de cidade eu lembro mais. Eu gosto muito das de cidade. Tipo Violet, tá ligado? A música de Violet é da hora. Acho mais da hora do que de Heart Gold Soul Silver. É, e eu ia perguntar também, é que eu tava tentando falar pelo microfone e aí eu percebi que não tava rolando. A Mish tem namorado? É, em Gold Silver ela tem uns pega lá, né? É. Ah, mano, desde que o Ego saiu do ar, eu não consigo ver mais essas fofocas. Ai, cara. Olha, essa aí é uma boa ideia de série pra vídeo, né? Tipo, fazer as fofocas, tá ligado? Tipo, ficar fazendo lorota, como se, tipo, imitando com um programa do Leão Lobo, tá ligado? Alguma coisa do gênero. Treta News do Pokémon. Falando de fofoca, ou da Sônia Abrão, tá ligado? Só que de Pokémon, falando fofoca aí dos TV Fama dos carinha aí. E vocês, assim, uma pergunta. O que vocês, assim, gostariam? A gente tá em momentos, né, de nova geração em breve e tal. Exato. Uma coisa que ficou na terceira geração que vocês gostariam que fosse pra essa próxima geração? Ai, Daniel, você é muito previsível, cara. Ai, cara, você é muito previsível. Tá bom, eu não vou falar esse em particular, vai. Só pra não ser chato. Agora, da terceira geração, o que eu gostaria que fosse, que fosse passado pra frente na próxima bears. Geração? Bears, bears, bears, muitas bears. É, eu gosto, assim, por mais que eu não use o rolê das berries, eu acho que é da hora a ideia de você poder plantar em várias rotas, tá ligado? Que ainda é um negócio mais no competitivo, o pessoal usa bastante até. Aham. É um negócio que em XY eu acho que ficou meio caído, né? Porque só tem um lugar lá pra plantar as berries. Em Alola... A Alola até que funciona, né? O bagulho lá do Poképélago, né? Eu acho que é bom. Mas eu acho que é mais divertido poder... Pra quem curte. Uma coisa da terceira geração que quer que continue... Isso. Ou tipo que parou na terceira geração e que você gostaria que voltasse. Também. Ou você falou da Acrobike... Duas bikes diferentes. Sim. É verdade, duas bikes. Porque seria pelo uma, que eu vi em Carlos, a única coisa que tu podia escolher na bike era essa aqui, uma bike azul, quer dizer, verde ou amarela. E eu fiquei velho. Da fuck. Ensinou também, tinha aquela coisa da marcha, né? Que você só trocava a marcha da bike, mas era ridículo, porque você sempre vai querer o mais rápido. Óbvio. É, então, você sempre ia... E o pior é que eram... Não era duas. Não, era só uma. Não, tipo, não era duas marchas, tá ligado? Então, tipo, você nunca sabia qual exatamente você tava. Não, você era sabia, duas, sério? Verdade. Não eram duas. Eram quantas? Acho que eram quatro. Pô, louco, eu achava que era só duas mesmo. Eu posso até depois dar uma pesquisada pra ver se eu tô falando duas, asneira, cara. Mas se eu não me engano, eram quatro. Você tá falando asneira, são duas marchas só. Eu acho que não, hein? São duas marchas. Eu acho que era só duas. São duas marchas. Você ia rapidinho e depois você ia devagarinho pra freia. Ah, não, é verdade, acho que são duas. Uma coisa da terceira geração que eu gostaria que voltasse a se manter, pelo menos, seria o lance do Versus Secret, tá ligado? Porque não tem dire- diretamente nos jogos atuais. Mas é que nos jogos atuais eu acho que já tem o sistema de rebattle de trainers. Eu não sei se em a Lola tem, mas em uma Gorgoria então, eu acho que tem, eu não lembro. Mas o Ross tem. Eu não sei, tipo, eu vou falar pelo Bruno, porque eu, sei lá, podia voltar pode ser a chuva mesmo. Mas o Bruno, ele queria que voltasse o Div. Ele não tá aqui no momento, então ele é primeiro. Só vou fazer um parênteses aqui que eu averiguei a informação aqui sobre a bicicleta de Sinnoh. Você alterna entre dois modos, mas tecnicamente são quatro marchas, mas são dois modos. Porque é o modo mais rápido e o modo mais devagar. E cada uma tem duas marchas. Então tecnicamente são quatro marchas. É porque quando eu li isso, eu interpretei errado. Tecnicamente são quatro marchas, mas você alterna entre uma rápida e uma devagar. Mas é isso aí, só pra deixar bem claro. É tipo, uma devagar, uma rápida, uma devagar, uma rápida? Não, é porque é assim, tipo, quando... Cada bicicleta ela tem duas marchas, porque é o starting point dela, tá ligado? E conforme você anda com ela, ela acelera. Então, tipo, ela tem duas marchas por causa disso. Mas, então nos artigos que eu costumo ler, eles falam de quatro marchas, porque cada uma tem duas marchas, entendeu? Tipo, você alterna entre a terceira e a quarta marcha, porque são as, tecnicamente, as mais rápidas. Mas, tecnicamente, você só tem dois modos, porque você só alterna entre duas, entendeu? É como se, tipo, vamos supor, você ligou o carro, daí você colocou a primeira marcha e a segunda marcha pra poder andar. E aí é como se você pudesse alternar entre a terceira e a quarta, entendeu? É basicamente isso. Não, interessante isso. Aprendemos sobre bicicleta dentro de Pokémon, galera. É isso aí. Vivendo e aprendendo. Mas enfim, quando a gente for fazer o cast de Sinnoh, a gente fala mais sobre as bicicletas. Agora, você falou do que queria o Bruno quer o Div, né? No fim das contas, então. O Bruno quer o Div, esse Bruno quer é o Div. Ele é muito serelep mesmo. Ele é muito serelep. Eu não sei o que Eu acho que o Bruno ele quer mais assim, tipo, referente a participar mesmo do. Porque Div por Div, em o Nova teve Div, né? Lá sim, em... sim. Você mergulhava, de fato. Mergulhava. Mas talvez tipo uma interação mesmo, sem precisar ter uma rota em si. Tipo, meu, você tá em alto mar, vou mergulhar. Mergulhei, tô feliz lá. Sim, sim, com certeza. É, eu acho que seria da hora se tivesse um Div da hora mesmo. Eu acho que seria interessante. Deixa eu ver, o que, eu gostaria de Ruby, Safira e Emerald e Fire Red Leaf Green. Eu acho que se fosse... Eu acho que seria aquele... Porque isso é um negócio que também surgiu na terceira geração, querendo ou não, né? Mas é os eventos... Por mais que tenha o evento do Celebi na segunda geração, eu acho que ele é meio extra, tá ligado? Eu acho que pra valer mesmo, isso é em Ruby Safira. Que é o negócio que a gente falou do... Tipo, o eventinho de você ir pra ilha, não sei o que lá... E fazer uns negócios, sabe? Tipo, encontrar o lendário lá, interagir com ele. Eu acho que eu gostaria disso nas próximas gerações. Isso provavelmente não vai voltar, tá ligado? Mas numa próxima geração eu gostaria muito de ver isso. Tipo, bem que poderia fazer, né, atualizações, lançasse esse jogo logo da oitava geração e, tipo, pudesse ter atualizações, que você pudesse até comprar, né? Sim, sim. Capturar um pouco o lendário. É. Aliás, na verdade tem isso e tem outra coisa que também que eu gostaria, que é o lance, só que uma versão mais, não do jeito que foi, né, tipo, em Ruby e Safira, mas é o lance de ter mais diferença entre versões, sabe, tipo, que nem a Team Aqua e Team Magma, que tem as diferencinhas lá, de uma versão pra outra, mas que fosse de um escopo maior, tá ligado, que não fosse só, sei lá, um Pokémon ou outro que mudasse, que fosse alguma mudança, tipo, simples. Como tem sido nos últimos tempos. Uma mudança na história, talvez. É, então, uma mudança na história seria da hora. Que em Ruby e Safira não muda muita coisa, a não ser a história de cada equipe, mas, tipo, poderia ser uma história numa versão e uma história completamente diferente na outra, sabe? Então, exatamente. Mas se as duas se tivessem uma ligação entre si. Sim. Tipo, elas... tipo, ela tem um... Até dado momento da história elas seguem iguais e dali pra frente elas divergem completamente. Eu acho que seria muito legal mesmo. Eu acho que eles perderam até essa oportunidade em Alola, porque eu imaginava que dava pra eles ter feito isso em Sun Moon. Tipo, de repente a equipe da Luzamine fosse a vilã realmente, igual é, naturalmente, durante um período. E, sei lá, em Moon podia ser que o Guzma realmente fosse o comandante e a Luzamine fosse uma boazinha. Tipo, alguma coisa assim, né? É verdade, daria pra fazer isso. Dá pra fazer um plot twist no meio do jogo e cada um vai pra um lado. Pode até ser que, sei lá, tipo, no final da história as duas convergissem pro mesmo ponto, tá ligado? Pra, tipo, falar que é o mesmo jogo, saca? Tipo, no final ela acaba convergindo. Mas você realmente tem, tipo, uma mudança de história. Sei lá, você vai pra outros lugares, você batalha com pessoas diferentes, luta com outras pessoas. Você faz uma rota diferente pra poder... uma rota alternativa pra você poder chegar lá no final da história e acabar convergindo pro mesmo. Eu acho que seria da hora, tá ligado? Seria interessante, sim, um jeito da hora de trabalhar com isso. E realmente não, hoje em dia não tem muito isso, não. Talvez acho que o jogo que tenha mais diferença realmente hoje em dia disso seja o Let's Go. Porque, tipo, você é obrigado a escolher um dos dois iniciais, tá ligado? Dependendo da versão. Então, tipo, isso impacta um pouco o gameplay, mas ainda assim não é a diferença que eu gostaria de ter, tá ligado? Verdade. Até porque você escolhe pelo jogo em si, não pelo... Não em game, né? Você escolhe na hora da compra. Exato, lugar. Exato. Você escolhe na hora da compra, né? Isso é uma coisa que nenhum outro jogo tem. Da franquia, não tem. Bom, tem o Yellow. É verdade. De certa forma. Mas é isso aí. Bom, é isso aí. Eu concordo com o que o Bruno disse sobre o Div. Ai, meu Deus. Eu ainda acho que o Div. Da hora que o Omega Ruby Alpha Safira, ele expandiu um pouco a área de Div, mas ele podia ter mais, né? Podia ter mais, tipo, né? Fora. Seria muito bom. Seria mais da hora, mano. Podia ter dive em todo o mar aberto. Podia. Nossa, verdade. Eu não entendo porque que em Alola não tem. O Nova tem, tipo, o Nova não tem nada a ver com Too Much Water, tá ligado? O que é a Lola? Mas em Alola podia ter, também só tava comentando. Gostaria de ver o layout Seafloor de Alola. É, então, exatamente. Verdade. O Alola não dá nem pra surfar direito entre as ilhas. Tem aquele mecanismo lá de surfing em Ultramon, mas nem surfar mesmo com Lapras não dá. É, surfar pra valer mesmo não rola, não. Poxa, é não, tipo, de uma ilha pra outra não dá. Sente. É triste, né? Mas. É triste. Tem que pegar o barquinho, que é longe. O tema do Pokémon é algo que deveria voltar também, o JVzinho falou. Tema do Pokémart. O tema do Pokémart é muito bom mesmo. Eu gosto muito do Pokémart. É que eles droparam, né? Hoje em dia é tudo no... Tudo no PokéCenter. É. PokéCenter tá virando centro Pokémon, Pokémart vai virar aeroporto daqui a pouco. É, tecnicamente já é, porque quando você dá fly, você vai no PokéCenter, né? De certa forma, ele é um tipo de aeroporto. Aí, ó. Mas o Pokémart foi uma adição legal. Assim, já tinha, né, desde a primeira geração. Mas eles personalizaram de uma forma muito legal na terceira, né? Sim, faz falta. É verdade. O Sony comentou: o Divin e a Lola ia ser bom nadar com os bichinhos top. Já pensou se, tipo, vamos supor, você tá com um Pokémon de água, ou o Pokémon de água te segue debaixo d'água? Ai, nossa, velho. Ai, que feliz. Para. Imagina você, tipo, os main trainer de água piram. O Divin, na verdade, ele tinha que ser um item, né? Tipo, ele tinha que ser o Scuba Driver, tá ligado? Tipo, uma roupa de mergulhador. Que aí você não precisa do Pokémon, você pode ir com qualquer Pokémon de água. Quem precisa de HM, tá ligado? Eu imagino uma coisa assim, estilo Soar, sabe? De Omega Ruby e Alpha Sapphire, onde você consegue subir e descer. Sim. É, tipo, tem que ser um espaço 3D top, assim, pra você, 3D, pra você navegar e tal. É da hora, mano. Se bem que o Soar não é tão amplo, né? Mas ele tem. Você tem um nível de profundidade, né? De altura. Seria bom. Eu só acho que a Game Freak, ela perdeu uma oportunidade quando elas colocaram Lapras e o Sharpedo na Lola, pra você dar o surf, né? Sim. E fazer uma corrida na água. É verdade, né? Verdade. Acho que eles não quiseram fazer isso porque ia ficar parecido com as Ilhas Laranja, tá ligado? Porque tem um dos ginásios lá, tem isso, né? O Ash usa lá, por exemplo. Super Sonic lançou uma pergunta reversa: o que vocês não querem da Gen 3 dos novos? É, e é uma boa pergunta, hein? Boa pergunta. Que eu não quero da geração 3. Eu já tenho a resposta. Eu não quero incompatibilidade. É verdade. Incompatibilidade não vale com os. Não vale copiar, eu tô brincando. Não vale copiar, é foda. Eu tô brincando. É verdade. Eu acho que Não sei, pra ser bem honesto. A terceira geração, pensando aqui, mas tá... É porque, realmente, tipo, sei lá, tem o problema do dia e noite, mas... Na real, assim, sei lá... No Let's Go não tem, tá ligado? E, tipo, eu não me importo. Não quero ter que salvar o professor, não quero ter que ficar visitando os outros obrigatoriamente. É, sei lá. Essa geração... Não quero ter que responder só sim e não! Essa... Ah, mas isso eles sempre fizeram, né? Da terceira geração, não. Eu não quero ter que responder só sim e não. Essa linearidade, eu não gosto muito, não. Eu acho que teria que ser um pouco mais simples pra mim. Eu sei o que eu não gostaria da terceira geração na... Água. Na próxima geração. Eu não gostaria da linearidade. Foi o que eu acabei de falar, cara. Não, mas é no sentido assim, linearidade. Porque assim, existe uma... Tipo, o seu objetivo é lutar com o lendário. O seu objetivo é derrotar a equipe do mal. Eu gostaria de ter, tipo, liberdade pra explorar a região e fazer o que eu quisesse, tá ligado? Tipo... Liberdade pra escolher o lado bom e o lado ruim. Seria da hora também. Não digo nem necessariamente como se fosse um mundo aberto, tá ligado? Mas o Sun e Moon, ele faz isso de, tipo... A gente tava até comentando... O Daniel tava comentando comigo isso hoje e ontem. Tipo, é um caminhozinho, cutscene, caminhozinho, cutscene. Passou rota, cutscene. E é isso aí. Eu gostaria de não precisar ser o salvador da pátria, tá ligado? Tipo, queria poder fazer os meus rolês aí, fazer, dar umas exploradas e não ser esse o foco principal da jornada. Agora vai ser o seguinte, no próximo remake de Hoenn, a Nintendo vai botar o Wily pra lutar contra o Ground e o Kyogre, tá ligado? E a gente vai ficar só assistindo. A gente vai ficar assistindo. A gente vai ficar assistindo. Se ele morrer de asma, a gente vai pro lugar. Exatamente. Eu quero Skypillar com puzzlezinho de volta. Skypillar é da hora. Skypillar é da Eu hora. Quero uma Battle Frontier completa e não uma Battle Mansion que trouxeram de Kalos pra cá. Verdade. Verdade, verdade. Na real, se originou em Hoenn. Não, a Mason é de Kalos. A Mason é de Kalos, é verdade. Apesar que, tipo, toda região tem meio que uma Battle Mason, né? Rubi Safira também tem um prédiozinho lá que você faz umas lutinhas. É tipo mais uma Battle Tower, né? Mas não é como se fosse uma pseudo Battle Tower, né? E o Battle Mason é meio que isso também. É difícil, né? A terceira geração tem várias coisas legais. É, porque a terceira geração, é que a gente tava falando, né? Que a gente falou no começo. Ela trouxe mais incrementos do que tirar coisas, né? É que ela incrementou, vamos supor, muita coisa que às vezes foi tirada em outras gerações ou foram até reincrementadas nas outras gerações. Sim. Mas que ela tirou... É difícil porque as duas primeiras gerações não tinham tanta coisa assim também, né? Se a gente for colocar na prática. Eu tenho uma crítica, assim, meio superficial, mas que... Eu não sei se o pessoal concorda. Ah. Na terceira geração, eu tô assistindo muito vídeo dos ataques e tal, né? Dos HM e tudo. E foi... A terceira geração é o que eu menos gosto das animações de HM. Assim, de todas. Porque na primeira e na segunda, tinha limitação gráfica. Mas, meu, tinha muita coisa que eu achava muito legal. Tipo, o Surf da segunda geração eu achava lindo. O Nightshade, que ele deixava tudo preto e branco e chacoalhava a tela. Sim, aí na terceira geração, eu não gostei muito das animações de ataque. Achei, na verdade, bem ruinzinha pela quantidade gráfica que o Game Boy Advance tinha. Aí na quarta, quinta, sexta, foi melhorando, obviamente, por conta do 3D e tudo. Tá ótimo. Pô, mas essa crítica tem a terceira geração. É justo, é justo. Tanto que tem uns ataques, tipo Hyper Beam, que se você for ver, eles usam hoje em dia um remix que eles usavam da primeira e da segunda geração, a música, né, do ataque. Uh-huh. E o da terceira geração é sempre... Hã? Super Sonic, esse pós-game de verdade. Pós-game de verdade. Pós-game de verdade, boa. Desculpa te interromper. Não, que isso. Não, é verdade, pós-game, com certeza. Mas assim, tem músicas que eles usam hoje em dia que são meio que remix da primeira e da segunda geração. Repara nos ataques. Não, é verdade. De barulho, principalmente. De barulho. É verdade. Ah, ó, só a nível de curiosidade. A gente tava falando aqui de Pokémon Ruby, Safira e Emerald, Firehead e Leaf Green. E não sei se isso é senso comum, se isso, tipo, as pessoas sabem disso. Mas Pokémon Ruby e Safira é o primeiro, é o jogo mais vendido do Game Boy Advance. Pokémon Firehead e Leaf Green é o segundo jogo mais vendido do Game Boy Advance. E Pokémon Emerald é o terceiro jogo mais vendido do Game Boy Advance. Então, tipo, é o top 3 é Pokémon, tá ligado? Terceira geração é top 3, basicamente. Quer dizer, existem... Aparentemente não é certo que o número exato de vendas de Emerald, mas o quarto lugar é o Mario Kart Super Circuit. E tem uma diferença boa de quase 1 milhão de vendas aí. Então, provavelmente o top 3 é realmente Ruby Safira Emerald, Ruby Safira, Firehead, Leaf Green e Emerald. Top 3 nos jogos mais vendidos aí do Game Jaime Boy Advance. Primeiro jogo. E aí, ó, vamos já aproveitar e fazer então, pra encerrar aqui de vez, dos jogos, qual dos 5 vocês escolheriam pra jogar agora, depois de tudo isso que a gente falou? Emerald. É, eu vou no Emerald também. Eu acho que... Trompetes. A gente nem falou dos trompetes, né? É um pouquinho também... Vou deixar ela falar primeiro. Não, pode falar. Eu não ia falar nada, na real. Não, é porque tipo, é meio apelão, mas Emerald é meio que a versão definitiva, né, da terceira geração. É a última que lançaram. Por mais que Firehead Leaf Green tenha gráficos assim, um pouco mais superiores, não sei. Parece que tá... Que finaliza bem a terceira geração. Sim. Eu concordo, você disse. Concordo também, eu concordo. Mas eu, assim, Eu acho que, se for por questão de gosto, eu jogaria Emerald, mas por questão de curiosidade, eu jogaria Firehead Leaf Green, que é um dos próximos que eu quero jogar de fato, pra reviver, pra relembrar aí, se eu não tenho uma impressão errada aí sobre o jogo. Porque assim, a gente tava falando aqui, eu lembro que no começo dessa parte do Firehead Leaf Green, eu dei uma malhada no jogo, mas aí eu fui começando a falar as coisas e eu comecei a elogiar muito o jogo. E eu falei assim, então tem alguma coisa errada, tá ligado? Às vezes eu tô com uma impressão errada aí, porque ele tem coisa aí, ele não tirou tanta coisa assim. Às vezes eu tô sendo meio maldoso aí com o jogo à toa. Vai saber, né? Tem que jogar aí pra ver qual é que é. É sem a barra de espaço. Fiquem aí, o Sonic já até mandou aí um Firehead Leaf Green PJ Percent. Eu acho que é uma boa ideia, hein? Fazer um... dar uma zerada aí com um PJ ou com algum outro bichinho aí, não sei. Vamos ver. Fazer em breve aí no canal aí. Tem que zerar com... Tem que zerar com o Mankey. Com o Mankey. É que o Mankey aí vai ser de boa, né? Ah, que é roubado pra mim, roubadão. Um dia eu vou pedir também pra você jogar qualquer jogo a partir da quarta geração com Chatote. Chatote Percent, pode crer, né? É uma boa ideia. Uma boa ideia. Falando merda ainda. Será que dá pra gravar com o Cheddar? Será que dá pra gravar com o Cheddar? Cara, eu já tentei, mas eu não consegui. Tem que ver como é que faz. Que às vezes no... Sei lá, às vezes tem que configurar o microfone e fazer alguma coisa, não sei. Vou testar depois. Eu só tenho duas sugestões, mas acho que no Let's Go não deve dar. Que era o Smeargle. É, no Let's Go não dá, infelizmente. E um Condito. Ah, Condito. Nossa, Condito é meio treta, hein? Condito é treta. Joga tudo desde o iníciozinho com Condito. Você tem que... Quando você for fazer o do Chatote, tem que mandar gritando, some daqui. Some daqui! Não, eu tenho que fazer homenagem ao Chatote do Danny. É, o... Verdade. No Pokémon, ele falava merda. Ele falava merda. Vai, merda. Chatote, ele. Merda. Lendário Chatote aí. É, mas é muito bom. Vamos ver aí. Em breve, fiquem de olho aí que a gente fará aí umas lives marotas. Vocês que estão ouvindo aí, aliás, deixa eu dar uma lida nos comentários só pra ver se a galera falou alguma outra coisa aqui. Louroca Biscoito. A galera falou aqui. O Felipe Vita falou: pós-game, tipo as ilhas CV pra próxima geração. Seria da hora mesmo. Um pós-game um pouco mais elaborado, né? Porque a CV, ela é um pós. Tipo, pode não ser um pós-game muito elaborado, assim, mas ele tem várias ilhazinhas, é da hora. A Lola podia ter algo similar, né? Já podia ter. A Lola é o pós-game dela mesmo. A Lola é o pós-game. A Lola é o pós-game de XY. Sacanagem. E deixa eu ver. Pós-game com história, seria da hora mesmo, realmente. Eu queria que tivesse os eventinhos de Pokémon ao invés de ser só o Mr. Leaf. O JBzinho aqui comentou: ser treinador Pokémon e enfrentar 8 ginásios Elite Four por 23 anos é meio cansativo. Eu gostaria de outros caminhos nos jogos, mas é bem difícil. É, realmente é um pouco difícil. Eles não vão sair muito da fórmula, mas nunca se sabe, né, mano? Nunca se sabe. Uma coisa que eu gostaria muito, que tipo, eu acho muito da hora no anime, é o lance de você não precisar sair numa jornada pra ser trainer, tá ligado? Tipo, com os contests, tá ligado? Os coordinators e o caralho, A4. Seria da hora se, tipo, rolasse isso, tá ligado? Se, tipo, tivesse uma campanha voltada pra... em paralelo, tá ligado? Você pode pegar as insígnias, você pode pegar os ribbons, tá ligado? Ia ser da hora se tivesse um negócio do gênero. Às vezes, tipo... Por exemplo, vai ter uma Elite Four, vamos supor, vai, num jogo. Mas assim, não tenha nenhum método de líder nem nada. Você só tem que batalhar e curtir sua jornada. Quando você achar que seus Pokémon estão com um level legal, você vai lá e enfrenta a Elite Four. Se Exato. Deu certo, beleza. Se não, Exatamente. Vai volta e treinar da sua forma. É isso aí. Ah, o pior é que o JVzinho comentou isso logo em seguida, mano. Eu não tinha... Que bosta, parece que até que eu roubei a ideia do cara, mas é verdade isso aí. Por exemplo, seguir um caminho de contas de ter, tipo, uma liga como no anime. É verdade, isso aí seria muito da hora, mano. Emerald sem pensar duas vezes. Firehead Leaf Green, blá blá blá. Camaleão apareceu aqui também, nem tinha visto, né? Não tava olhando no chat. Acho que ele já vazou, provavelmente. Faz um tempinho. Bom, a galera falou várias coisas aí, a gente não viu muita coisa, mas viu muita coisa também. Bom, é isso, né? Terminamos de falar aí sobre terceira geração da franquia, Ruby Sapphire Emerald, Firehead Leaf Green. Não se esqueça de deixar o seu comentário, tanto no YouTube quanto no site. Tem o nosso vídeo lá no YouTube, que é o da live. Tem o nosso site, que é o post principal. Você acessa lá, casadocarvalho.net. Deixa lá um comentário no post desse episódio, respondendo aí qual o seu jogo favorito dessa geração, da terceira geração, Ruby Sapphire Emerald, Firehead Leaf Green. Deixa lá, pra gente ficar sabendo. Ou lá no nosso Facebook. Tem o facebook.com/casadocarvalhocast. você pode também comentar por lá, ou mandar pra gente também no Twitter, twitter.com/casadocarvalho com dois ozinhos no final, pra gente ficar sabendo, trocar aquela ideia marota. Segue lá a gente também, já fica de boa aí pra trocar uma ideia com a gente. E temos também o nosso Instagram, instagram.com/casadocarvalho, e a Twitch, twitch.tv/casadocarvalho, que de vez em nunca a gente faz uns rolezinhos por lá também. Ah, é claro, se você quer assinar o nosso feed do podcast, é tranquilo, você pode assinar pelo iTunes Store, que tem lá no nosso site o link, tudo bonitinho, se você quiser acessar. Ou você pode pesquisar lá no próprio site, no próprio aplicativo do iTunes. Tem o Apple Podcasts, aliás, o Apple Podcasts é o iTunes Store, né? Tô ficando louco. Tem o Google Podcasts, que também é nativo do Google lá. Só você pesquisar lá a Casa do Carvalho que você vai encontrar também. E acessar pelo próprio site também pra assistir sempre aí, ouvir nossos podcasts com parcimônia quando a gente lança, né? Enfim, gente, obrigado aí pra quem participou, muito obrigado pra quem ouviu aí, e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui na Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima. Falou, gente. Falou de vez.